gente vai ter uma morte lenta e dolorosa nas garras daquele bicho carnicento. Você bem que poderia se candidatar. Declara guerra contra todas no meu último ano? Nos surpreenda. Quem sabe você não quebra esse padrão atual. O nosso novo mascote. Vou me candidatar para a presidência da casa. Você não tem chance. As meninas estão muito animadas por causa da Alpha. E você? Dando um fim naquela preguiça. Me desculpa, mas é você ou eu? Do nada, as minas estão tudo sumindo. Deus, tá queimando! Alpha é uma preguiça! Como ela ia fazer isso? E o que você sabe das preguiças? Eu sei que ela é lerdinha. Lerdinha? Você acha que ela é lerda, hein? Você reparou nos olhos dela? Parecia os olhos do Jack! Garras Vorazes. Direto da Sigma Lambda Theta, estamos começando mais um Seriadores Anônimos e hoje é noite de eleição. Eu sou o Léo Oliveira, atual presidente dessa fraternidade. Estou aqui com a minha preguiça humana, Érica Ribeiro. Oi. Casa. Casa, Panamá, né? Panamá. Ai, Érica, que felicidade que eu tô sentindo na sua voz pra esse filme que a gente vai debater hoje, né? Nosso Halloween. Patrocinado, hein, mais uma vez, a Amazon Prime. Assim como fez com o Reality da Morte, tá aqui com a gente de novo. Porra, mas Reality da Morte merece Oscar, tá? Só falo isso, galera. Que isso. Olha. E olha, estamos aqui com a nossa candidata ambientalista, né? Ela que promete mudar a rotina da fraternidade com dicas de corrida, Amanda Guiar. Poxa, quem tem que me dar dicas de corrida é a preguiça, né? Que corre igual um demônio. Queria correr igual a ela. Infelizmente, eu corro igual uma preguiça real mesmo. Ah, você não é rapidinha que nem Alpha? Não, não sou rapidinha. Olha, a quantidade de piadocas. Ou ela ser rapidinha no início do filme, puta. Eu amo. E a gente tem aqui, né, o nosso candidato que está aprendendo a dirigir, né, com a Alpha, ele que é o ás dos volantes, o nosso querido Edu Sasse. Bum, atropelei a pessoa, acabou. Tá, garoto, não tira selfie enquanto tá no volante. Pelo amor de Deus. Olha... Gente, estamos aqui para dar vazão a essa armadilha que eu plantei na vida do pessoal, né? Que é o grande clássico moderno, Absolute Cinema, Garras Vorazes, né? Em inglês, Slaughterhouse, que é um filme de horror barra comédia, ele está descrito aqui, classificado, dirigido por Matthew Godfrey, que não faço ideia de quem é, mas que já tem meu coração. Não deve ter data de nascimento e não deve ter idade também, né? Não deve, com certeza não. E esse filme é de 2023, né? Um longínquo ano aí, em que tudo mudou no cinema. Não é desse ano? Não, não é. Atual. O Léo já tem que catar, né? Isso no passado. Olha isso, que crueldade. Menina, esse filme surgiu pra mim na nova Coqueluche do momento, né? O grande Blue Sky. Olha aí. Olha aí. Não surgiu aí, pra mim. Tá vendo? Mim, a gente achando que o Blue Sky era melhor que o Twitter. Não, a gente tem que tirar o Léo da nossa bolha, porque se apareceu pra ele, vai aparecer pra gente em algum momento. Essa dica quentíssima surgiu pra mim na hora, fui atrás dos meus amigos e falei assim, temos um material aqui precioso para discutir. E não errei, né? Olha, nada. Não sei, será? Ele não errou mesmo? Não sei. Eu nunca erro. Mesmo quando eu erro, eu acerto. É, ou é tentando acertar. E vale. Vale, vale. Diz que vale, né? E olha, a gente vai debater esse filme daquele jeitinho que vocês já conhecem, né? Com muita seriedade, mas também... Mas vai ter spoiler lá no início? E já vai começar na zona de spoiler, uma loucura. Não, não, não. Igual o filme do Rafael Montes, né? Já começa... Sim. Porque esse filme, ele tem uma pegada ambientalista e uma alerta em relação a duas coisas da sociedade atual, né? Que é o tráfico de animais silvestres... Uhum. Essa militância, puta que pariu. Meu Deus do céu. E o vale tudo para ser famoso nas redes sociais, né? São dois temas aí que se interconectam de uma forma muito natural. Com uma preguiça assassina. Sim. O que pensando aqui agora, eu acho que poderia ser um bom episódio de Black Mirror, esse filme. Porra. Ué? Inclusive foi melhor do que muitos episódios de Black Mirror. Esse filme. Não, é isso que eu ia falar agora. Se você olhar o histórico de Black Mirror, você vê que tá mesmo assim. Olha, fala qual a qualidade. Eu não gosto de Black Mirror tanto assim, mas acho que não. Vai defender? Melhor que American Horror Stories. Ah, mas aí, né? Caralho. Aí é fácil. Gay parindo e chorando pelas crianças. Não, com certeza melhor. Se as gays parissem preguiças, aí... Porra, aí... Preguiças com cabelinho penteado, inclusive. Ah, então fofinha. Ah, aí eu, Amanda, a gente foi atrás dos bastidores, Léo. A gente tem uma exclusiva pra dar pra você. Ah, é? Da boiceta. Não, é sobre a preguiça. A preguiça. Vocês podem não acreditar, mas ela não é de verdade. Não acredito. Não acredito. Não é real. Mas ficou muito real. Né? Eu achei muito real. E aí eu tive uma impressão hoje à tarde quando tava vendo, e a Amanda virou pra mim e falou a mesma coisa. Amanda, revele o material que foi feito dessa preguiça. A preguiça é feita de pelo de manga. Pelo de manga? Cachorro? Manga. Do cachorro? Ela é fiapo de manga? Isso. Ela é porque toda chupada de manga. Uma manga chupada. Ela é, é aquela pelo de manga, mano. Ela é. Gente, mas assim, agora mudou toda a visão do filme. Porque assim, se essa preguiça é de pelo de manga, ela tá muito bem feita. Não, e detalhe. Quantas mangas foram mortas pra essa preguiça ser feita? Aí exatamente. Que entendeu do filme? Olha aí, já começa por aí. E a gente sabe que nos Estados Unidos não tem manga, né? Eles levaram dos... E nem preguiça. Nem preguiça, exatamente. E nem Panamá. É, pois é, porque esse filme ele começa em águas internacionais, né? Ele começa aí no tampão de Darien, Panamá. Existe onde a gente tem... Ah, com certeza, eles não inventam assim, né? Esse filme quase não inventa. Eu achei meio início de Madame Teia. Achei referência. Pareceu, sim. Mesmo Panamá... Madame Teia, sendo anos depois, né? Panamá é o novo, sei lá, Nova China, né? Nova Amazônia, né? Sim. E esse filme começa, gente, com a nossa rainha preguiça alfa, né? Feita de pelo de manga, comendo suas folhinhas, né? Se arrastando no seu tronco, assim, tranquila, feliz da vida, fofa, pendurada num galinho perto de um laguinho. Quando, de repente, vem um cruel, impiedoso jacaré atacar a preguiça. Crocodile. É o Crocodilo Dandy. Crocodrilo? Como é que era o nome daquele filme do crocodilo, Erika? Que era... Alligator. Croc Gator? Alligator. Amo. Eu amo. Mas eu fiquei com uma dúvida aí nessa parte, porque... Já claro, é um filme complexo. É porque já tem o plot twist aí, Amanda. Qual? Não, calma. O problema é o plot twist, porque assim, a preguicinha tá lá e tal, sei que... Ai, muito bom viver aqui no Panamá, tá aqui, lá, lá, lá. Aí veio o alligator e... Nha, joga lá na água. Aí você só vê aquele fervilhar ali. Sangão, né? Com sangue. E aí, de repente, ela sai se arrastando da água. E o alligator tá todo estraçado. Não estraçado não, né? Ele entregou muito a atuação ali. Porque, na verdade, ele só tava só com três arranhãozinhos na barriga. É, só boiando. Exatamente. Já caiu fedendo, porque, porra... Três arranhãozinhos, ele já a barriga pra cima. Pô, parece três? Barato. Caralho. Três, caralho. E mas assim... Toda... Aí eu não entendi. Ela era apenas uma preguicinha serelepe do Panamá. E aí este ataque fez com que ela ficasse possuída de verdade. Não, ela já era filha da puta. Só que... Calma aí. Aí agora, olha só, virou xenofobia. Todas as preguiças do Panamá são... Assassina? Não, ela é especial. Eu já vou revelar uma coisa pra vocês. É tipo assim, também. Alguém quer atacar uma pessoa. Tipo Yu. O cara do Yu vai lá e stalkeia a menina lá do Mansão Rio. Só que no final ele toma um plot twist que a menina da Mansão Rio é pior que ele, entendeu? Entendi. É e assim, esse filme, não sei se vocês estavam sabendo, mas ele é do MCU, né? Porque a preguiça, ela tem garra de adamante e fator de cura. Que isso? Sim, fator de cura fortíssimo. Né? Tinha que ter tocado Like a Prayer no final, eu achei. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Porque no final, na cena pós-crédito da Marvel, aparece uma outra preguiça do mal. Não, é ela! É e ela. Outra é ela mesmo! Ela foi voltar pra casa. Ela voltou pra casa. Aquela foi piedosa daquela garota levou ela pra lá. Meu Deus. É o cabelinho irreconhecível, indefectível é dela, né? Essa preguiça. Ah, eu achava que era tipo uma raça de fiapo de manga. De manga. Então tá bom. Mano, a protagonista deixou morrer todo mundo. Salvou quem? A preguiça assassina, que tava com 67 tiros. Matou todo mundo. A melhor pessoa. A preguiça assassina matou muito gente. A Kenga da escola. A Kenga é a preguiça. Isso que ela quis salvar. A irmã dela. Uma boa mulher pra jogar caráter. E aí, falando em irmãs, né? Logo depois de ver o embate de Alligator e Preguiça, a gente conhece duas das heroínas desse filme. Não, calma, tem que falar que aparecem os caçadores. Sim. Que pegam a Preguiça. Capturam. E aí a gente vai para um shopping, né, escadas rolantes de shopping, conhecer essas duas meninas que são Emily e Madison, né, que... A chata Madison, 1 e a chata pra caralho 2. É, e aí elas falam, nossa, eu tô vendo essas meninas aqui que estão no começo da faculdade, nossa, tão imaturas, né, a gente é tão diferente delas, eu tenho tanta experiência na vida. E aí a gente já vê que Emily é obcecada nas redes sociais da presidenta, da fraternité dela, né, que é Brianna. E Madison fica dizendo assim, Emily, amiga, você não precisa disso. Por que você tá tão obsessa em seguidores, em likes, né? A vida não é só isso. Essa amiga, caralho, ela é muito chata, mano. Militante. É só textão. Ela é a própria lacração da internet. Ela é a própria caralho. Militância. Caralho! Ela representa a militância. Chata pra do Twitter, amiga, pelo amor de Deus. Inclusive, eu soube que foi ela que escreveu o roteiro de Maníaco do Parque. Faz todo sentido agora. Faz todo sentido. Porque tem que ter, né? É, se preocupar com a mulher, não se importando com a mulher. Que é o Maníaco do Parque. Uhum. Não, mas ó, preste atenção nessa cena, porque ela tem uma referência no final do filme. E é bem importante pra você entender todo esse ciclo que se fecha. Exatamente. Tá bom. Depois você fala, porque eu não faço ideia do que você tá falando. Eu só achei o shopping meio vazio. É, mas aí se o shopping tava vazio, de repente veio um caos, que veio um cachorro correndo de um lado, umas crianças com um carrinho gente, do outro. Que cena ridícula. Olha. E aí a Emily salva a cachorrinha, né? Sendo que ela nem ia ser atropelada. É, exatamente, porque ela não salva a cachorra, ela só corre e abraça a cachorra no lugar que a cachorra já tava. Se o carro fosse bater, sim, batia nela. Eu acho que o seguro da cachorra não cobria acidentes. Então o diretor deve ter falado: não encoste na cachorra. Você finge que abraça ela no chão sem ela sair do lugar. E aí ela só faz esse movimento da proteção, tipo o Edward com a Bella, salvando ela do perigo. E aí, quem tá nessa cena também, né, que a gente é apresentado, é aquele ator que faz os esquisitos de tudo. Fazia Go On, fez Stranger Things, o barbudo, né? É a versão genérica dele. Do cara que é com teoria da conspiração, Stranger Things? Isso, esse mesmo. Ele tá lá como o grande traficante de animais, né? Que ele fala pra Emily assim, nossa, você salva cachorro, né, menino? Você deve qual o sentido dessa porra? Eu não entendi. Você não gostou? A gente não sabe quem ele é. A gente não sabendo quem ele é, até vai. Ah, pô, você salvou o bicho, você gosta de bicho, não sei o que, não sei o que lá. Toma aqui meu cartão, vou te fazer famosa com os bichos. Só que até aí, beleza, não tô sabendo de nada que ele é. Mas depois que você descobre quem ele é, você fica assim, caralho, qual o sentido? O que que ele queria? Ele aprendeu lá na jaula também? Caralho, eu não entendi. Ele queria vender a preguiça. Não, mas com a menina. Uai, gente, mas ele viu que era um público com dinheiro. Que público com dinheiro, garoto? O garoto é uma fodida, salvou o cachorro lá no celular da menina. Ela é universitária. Universitário, sabe tudo que essas, fudido. Essas patricinhas fazem tudo por likes. Ele falou, vai dar um bom preço na preguiça. Vai. Gente, não faz sentido nenhum essa porra. Mas ele fala pra Emily assim... Não pode exigir sentido demais, né? Ele fala pra Emily assim, menina, por que você não pega um animal silvestre pra você dar uma bombada no seu Instagram? Tu neida! Aí ela... Sei lá, acho que não, hein? Não vou querer. Eu me senti... Ah, toma aqui, meu cartão. Não, eu me senti... Aquelas pessoas que ficam no telemarketing assim, você quer o plano? Aí você fala, ah, não, não tem interesse. Não, mas ouve como é que é o plano. Não, olha só o plano, não sei o que. O cara ficou, não, vai lá ver o animal. Ela, não, não, obrigada, acho que não. Ele, não, não, não, não, não, fica com o cartão, então vai que você muda de ideia, não sei o quê. Caralho, quase. Se eu lugar dele ia falar, caralho, já falei que eu não quero, porra. Tá na minha frente, tá na minha vida. Eu, hein? Mano, e esse cara, ele fala com qualquer um que por qualquer motivo ele quer comprar um animal silvestre. Caralho, ele não tá preso com um. Não, o cara é creepy, né, cara? Eu não daria nem confiança pra ele. Não, eu achei que ele ia assediar ela. Não achei que ele ia vender bicho. Eu achei também. Quer pegar na minha preguiça? Não sei o quê. Vem aqui, vem aqui. É... Vem aqui. Isso aí. Você piluda, né, meu? Achei que ele ia dar balinha pra ela. Mas enfim, ela pegou o cartão e levou pra casa. Isso. E a gente vai pra fraternidade. Tá rolando o dia da mudança, né? A chegada da abelha rainha lá, querida Brianna. Nossa. Humilha todas as amigas de um jeito muito... Esse dia da mudança é tudo, porque ela leva um monte de caixote vazio para pro quarto, aí ela olha pela janela e tem um monte de menina andando com caixotes vazios pela rua. É tipo as pedras do Chapolin, que você sabe que é de isopor. É, tem uma caixa quadrada que leva para lá e para cá, é isso. Exato. E Brianna tem uma segunda no comando, que é a Sabrina Carpenter, né? Que tá louríssima nesse filme também. General dela. Eu achei que essa menina ia render. Ela era boa, eu gostava dela. Ela era, achei que ela foi cedo demais. Não rendeu. Também. E conhecemos Zen, né? Que é a nossa personagem gender fluid, não binária, sapatão extreme. Boiceta. Gente... Boiceta incrível. Saudade. Mas eu gosto que Zen tá sempre com a cerveja na mão, né? Não, eu quero registrar uma coisa. Ela é muito leque, né? Ela é muito leque. Não, e ela faz questão de ser leque ainda. É mais leque que no original, amiga. O filme dublado, ele ganha, sei lá, 50% a mais de graça. Quer dizer, já não tem graça, mas ele ganha alguma. Então, tipo assim, ele escala, porque a dublagem é muito troll. É tipo assim, e as novinhas na piscina, aquela cena que ela tem da piscina. Ah, deixa sim. Aí que eu vou pegar as novinhas, vou botar todas as novinhas tudo na piscina aí. Muito bom. No grau. Tem uma hora que ela usa uma gíria paulista, na dublagem. Mocota. O bagulho do remédio, né? Mocota. Isso aí demora mocota. Mocota. Mocota, tipo, é muito tempo, leva muito tempo. Sim. Ah, leva mocota pra acontecer, não sei o quê. Caraca, não, várias gírias. Ela usa... nada. Ela é multicultural, né? Porque ela usa gírias de todo lugar possível. Tem hora que ela fala assim. Gíria do Nordeste no início com o negócio do remédio. Sim. Ai, mas a Mandy ia registrar alguma coisa que eu acho que a gente foi. É, não, o que eu ia registrar é que eu falei pra Léo e Erika que todas as meninas pra mim passam uma vibe sapatão. Mas são. E Léo falou que são. Só que essa. É cano. Exatamente, essa é cano. Essa aí é aquela carteirinha vitalícia, entendeu? Representou. Sim. A gente tem também na fraternidade a Miss Mayflower, a senhora Margarida, né? Que é uma senhora de 60 anos, segundo a Emily. Só que é da idade da Erika, tá vendo? Isso. Que cuida das meninas. Tá lá servindo canapé. Essa mulher sofre. A Balbrica sofre. Achei muito feio isso, gente. Uma excelente personagem, maravilhosa. Tá pra servir a pobre. Olha, eu vou dizer que tem uma cena que é da Dona Balbrica dando porrada na preguiça, que a versão original é melhor que a dublada. Porque no dublado ela fala assim, sua preguiça feia, morre, não sei o quê. E no original ela faz assim, U-D-L-I, you're ugly, e vai batendo na preguiça como se fosse uma cheerleader. Isso é melhor, Léo? É maravilhoso, no contexto. Na legenda aparece F-E-I-A, feia. Qual o limite do humor, né, galera? Qual é? Tá, eu acho que você não pegou o humor idoso dela. Sim. Você tá muito nova pra isso. E aí a gente tem toda essa coisa das amigas se encontrando, sapatão passando a mão em todas as meninas, não sei o que, vem cá, amiga, não sei o que e tal. E as meninas acham ótimo. Sim. E a gente conhece o Namor, né? Que ele aparece no começo e no final do filme. Personagem mais inútil desse filme. Meu Deus do céu. Namor chega invadindo a casa. Aí o sapatão já vai lá dar uma carcada nele. Mas isso já é mostrando o quê? Criando a situação pra mostrar que ela já tinha uma espada, que ela era guerreira. Uhum, entendeu? Sim. É a arma de Chekhov. Mulher, trabalhando honesto. Na humildade. E aí a gente vê que tá rolando o plot da votação e Emily tá muito chateada de Brianna tá correndo sem disputa, né, gente? Ela fica assim, vendo os posts e fica... Emily tá cagando. Emily tá preocupada que minha mãe era como, dona Brobrica? Minha mãe era boazinha? Minha mãe era não sei o quê? Porque ela foi pra fraternidade, sempre com essa história, né? Que mamãe foi da fraternidade. Só que a mãe dela foi líder da fraternidade e ela não foi pra ser líder da fraternidade. Ela só foi porra nenhuma. Eu não entendi esse plot. O que, que é Dona Balbriga? Só pra eu entender. É a véia. Mas por que que é esse nome? De Dona Balbriga aí. Gente, a Brica é a mulher que cuida da fraternidade em Porcs. Ah, que maravilha. Ah, tá. Entendeu? Porque a Erika é a identidade de Dona Balbriga. Entendi. Ela lembra de Porcs. Mas olha só. Outra coisa que eu fiquei me perguntando também. Gente, boy seta quebrou a minha internet aqui da minha mente. Por que essa menina foi fazendo uma fraternidade, gente? Pegar a mulher? Pegar a mulher. Maria. Aí a mulherzinha, as novinhas vão querer sapatão da fraternidade? Eu tenho certeza que ela pegou todas. Eu acho que ela pegou todas. Gente, depois daquela brincadeira sem noção nenhuma de confiança no chuveiro, do Amanda, chuveiro. Pelo amor de Deus. Que país é esse? Tá molhada? É só isso? Confiança no chuveiro? Mas eu tenho um monte de mulher ditas hétero que estão ali fazendo aquela palhaçada que não leva a lugar nenhum, que pra mim é só pra ver as garotas molhadas, porque não tem nenhum sentido. É pra ficar jogando friozinho nela. Ai, amiga, deixa eu te abraçar, te esquentar. Gente, e qual o sentido disso? É tipo beira do Gugu aquela porra. Ah, pô, mas a Brasil era style, né? Tinha a blusinha branca, pá, e era outra parada. Agora pô, duas músicas que faltou nesse filme: é Rumba, Rumba, Rumba, Re e Ishu Simi na Crawl, né? Porra, total. Faltou muito naquela cena, aquela derradeira da Sim. Crawl. Da The Crawl. E aí a gente tem essa conversa da Emily com a Dona Balbriga, amei o apelido, e volta pro nosso herói traficante aí, né, na frente da lareira, procurando os contatos de venda de sua preguiça, e Alfa boladíssima dentro da gaiola, né, olhando pra ele. Porque ele tava atacando coisa na grade da bicha, sendo que pra quê, né? Pois e ela tava dopada, né, indo por cima. Tava meio... Não, inclusive assim, eu não sei vocês, mas eu sou time Alfa por todo o filme, assim, acho que ela nunca errou. Nunca, ela jamais errou. E quando errou foi tentando acertar. Porque assim, ela não deveria nem ter saído do Panamá. Já erraram de estar no Panamá. Então, meu irmão, se me atacar, eu vou atacar. Foda-se. É, e assim, acho que é importante. Porque quando ela descobre lá a foto da menina com o terrorista, ela não mata essa piranha logo de cara. Essa principal tinha que ter morrido. Mas aí o filme acaba. Entendeu? Não acaba nada, a menina não faz nada, mano. Os outros personagens, deixa a boiceta e a. E lá fazendo as coisas com Balbrica. Eu, hein? Eu amo deixar a boiceta. Deixa a boiceta com Balbrica, muito bom. Eu acho que é importante a gente pintar a imagem da Alpha aqui pra quem não, né, não puder ver o filme enquanto ouve. Que assim, ela não é só uma preguiça de fiapo de manga comum, né? Ela tem um cabelinho Chanel loiro, uma franjinha belíssima, cabelo na altura do ombro. Ah, unhas postiças belíssimas. Sim, uma ela unhas, é aquele meme da cobra com as unhas, sabe? A cobra com a boquinha com as unhas. Uhum. Maravilhosa. E aí a gente tem o contato do traficante aí com Emily, né? Que ela fala assim, oi, querida, sou a moça do shopping, salvei a cachorra e tal. E aí ele fala assim, está interessado em uma nova amiga peluda? Na moral, esse cara era assediador. Ele era, mano. Não era, ele tava querendo levar ela pra lá pra fazer alguma coisa. Não era pra vender bicho, depois mano. Depois mudaram. Aí olharam, a produção olhou e falou assim, não, isso aqui não tá combinando com o filme. Tira isso. Vai ficar pesado. Aí mataram ele em 2 segundos. Sim. Porque o plot podia ser o quê? Ela descobrir que ele era o cara e lá roubar a preguiça e esconder na fraternidade, entendeu? E aí ter que lutar contra o cara no final seria muito melhor pra mim. Faria mais sentido, na verdade. E aquela amiga chata dela, né? Ficar o tempo todo buzinando que tem que devolver o bicho pra poder ir pra mim. Chata pra caralho. E aí ele fala pra ela, vem conhecer, porque sim, ela vai te amar, não sei o quê, só bater, qualquer hora eu tô aqui. E aí ele pega a Alfinha no braço assim, ela faz um carinho nele, um chamego, dá uma cheirada na nuca. Ela é filha da puta, né? Cara, eu tô vendo ela aqui, eu não consigo acreditar que ela é feita de fiapos de manga. Ela é. Sinceramente. Pois acredite. E aí ela mata o homem. Ah, bichinha. Ela não tem outra opção, né? Não, não tem, não tem. Detalhe, ele... É por que ela consegue matar ele? Porque tava na hora já dele dopá-la de novo. Ele fala, e se eu não dopar você? E aí ela pensa, e se eu matar você? E mata. E ele ainda fala assim, cuidado com suas garras, né? Aí ela vai... Ai, que bela. E aí, morreu. E aí a Emily foi atrás, né? Foi na casa lá, chegou, não viu ninguém. Bateu, o homem não abriu, ela foi entrando, né? Como toda menina. Exato, que vai conhecer uma preguiça faz. Ela, e ela toda começou a olhar... cabelinho pro lado, né? A pobre. Oh, bicho, oh, né? Meu Deus. E aí, ela viu o homem morto. E aí, o que ela, viu? Faz? O que qualquer pessoa faz? Pega a preguiça e vai embora, em vez de fazer qualquer outra coisa. Mas a preguiçinha tá abraçando um móvel, assim, todo indefeso, ela não tem opção. Mas, viado, tinha uma porrada de bicho lá. Ela não ajudou os outros bichos. Ela não ligou com a polícia. Érica, não, mas agora eu vou defender ela, sabe por quê? Porque apareceu... começou a fazer uns barulhos de bicho, que parecia que era bicho grande, nervoso. Ela pegou a preguiça pra salvar a preguiça dos outros bichos e saiu. Ela não podia ligar pra polícia do lado de fora da casa, inferno? Ah, não, muito trabalho. Não faria isso. É, até porque o foco dela era a preguiça e as redes sociais, né? Exatamente, foda-se o homem morto. Já tá morto, vai fazer o quê? Mas ela não vê ele morto, não, gente. Ela só vê a casa meio estranha e a preguiça. E vai embora. Ah, é, porque a preguiça tem um grande talento, que é o maior de todos, que ela consegue esconder pessoas com 80 quilos e 1,90m em lugares que a gente não sabe onde estão. E você achando que era só isso. Olha aí. Né? Além de rápida, ela consegue sumir com o corpo em 2 minutos. É isso. E aí a Emily leva a preguiça numa caixa, né, dentro do carro. Fica assim, naquela famosa caixa da mudança. Exato. Fica, vamos pra casa, pelão amiguinho. Vagabunda, com a preguiça pesada e nem cai. E vamos conversando. E aí tá rolando mó barraco na fraternidade, né, das meninas fofocando, dizendo, olha, a Emily tá querendo concorrer com você, Briana. Vamos ter uma cadeira dividida. A Balbrica que ficou botando ideia na cabeça da menina. Pois e essa é. Menina tonta, idiota, não aceitou a ideia. E aí começa a polarização entre as meninas, de repente a Emily entra com a caixa, a Briana fala lá, Emily, o que você tá fazendo aqui? Não sei o quê. Começa a brigar com a menina, puxa a caixa e joga da escada. E aí todas as meninas conhecem a Alpha, né? Na sua saída da. E ficam todas apaixonadas no mesmo momento por Alpha. É que ela é muito fofa, né? Um Chucky fofo. Ela e aí, é muito querida. E como sentido muito natural da trama, Emily decide transformar a preguiça em mascote para ela poder ficar na casa. E do nada já se candidata também, coisa que ela não queria. Mas aí ela já se candidatou também. E é isso. É porque ela começa a ver a chance, né? É, ela conseguia ver que ela virava voto com a preguiça. Exato, porque tem que fazer a votação para aceitar a preguiça. A gente está precisando de uma preguiça urgentemente. A gente está precisando de umas milhares de preguiças no Brasil. E é isso, as duas meninas, ai, muito fofa, vamos aceitar ela assim, maravilhosa e tal. E a partir daí, nossa querida preguiça começa a fazer parte da rotina dessa fraternité. Porém, Madison não está nada feliz, né, com a situação. Não, e você pensa que a preguiça só tem o talento de sumir com um corpo de 1,90m? Ela apita jogos. Sim, eu amo, gente. Olha, gente, e ela merece a ordem, né, fala... Quando a preguiça apitar, 1, 2, 3, ela apita jogos. Maravilhosa. Ela bebe serva. Bebe cerveja com boicetas. Bebe na rota. Na rota, meu Deus. Ela é tudo, ela faz tudo, ela brilha, ela é modelo, manequim, muito boa. Ela é uma querida, gente. Ela é muito carismática. Sim. Tem mais carisma que a menina do filme. Eu fico pensando, nessa hora que ela estava apenas aproveitando o dia a dia do negócio da casa, ela pensou, acho que eu quero voltar pro Panamá. Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela tava, tipo assim, curtindo a vida. Fica aí essa reflexão aí. A galera que acha que os animais têm que ficar na floresta. De repente, eles não conhecem outra coisa. Eu acho que a preguiça, no final, ela só pediu pra voltar pro Panamá porque ela viu que ela tava assim, ou eu vou morrer se eu ficar aqui, entendeu? Aí ela se fingiu de tonta. Porque na verdade... É, tô queimada aqui, se eu continuar querendo ficar aqui, ela vai me matar. Então vou fingir que é uma ET casa, vou meter o ET casa aqui. É porque a vida boa que ela tinha na fraternidade, ela não vai ter brigando com o jacarandá. Não mais. Vai, porque ela fez questão de matar todo mundo, né? E o melhor que todo mundo. A montagem de música nessa hora que a preguiça vai apitar o jogo, tipo, ela já mata metade da fraternidade ali. E ninguém percebe. Sim, e os corpos todos somem. Porque ela... Não é, menino! Ela escondeu todos os corpos, eu fiquei impressionado. Não, e aí a gente tem um grande conflito, já que Brianna tá puta e fala pra Sabrina Carpenter assim: a culpa é tua, que Emily vai ganhar a eleição com a preguiça. Aí Sabrina Carpenter, que PQP, como assim, o que, que eu fiz? Aí a Brianna, que PQP, você apoiou a votação, né, minha querida? Se não fosse você, não ia estar nessa situação. Você se livre dessa preguiça agora, senão como seu cu. Com essas palavras, né? Sabrina. É, foi com essa mesmo, na dublagem foi. PQP, PQP, PQP. Ô, Sassi, eu esqueci de falar que a menina ambientalista, a chata pra caralho, quando ela descobre da preguiça, ela fala: você usou o Sharecard pra trazer essa preguiça pra cá? Eu amo o Sharecard, gente. Eu amo muito. Você, não, você pagou por isso? Ela: não, não paguei. Ah, então você usou o Sharecard, né? Sharecard é tudo pra mim. Não, é bom que enquanto a ambientalista tá, né, você vai devolver a preguiça? Sim, não pode ficar com o animal silvestre. A sapatão tá assim: querida, você é muito famosa, olha a hashtag que fizeram pra tua preguiça. Eu fiquei, não tinha nenhuma foto da preguiça até esse momento, né? Ela só tinha chegado. De repente tem várias montagens, várias fotos. Gente, e a preguiça, várias selfies com Dead People. Não, e depois a gente descobre que a preguiça tinha um perfil no Instagram, né? Ela criou um perfil pra ela. O Eric, eu fiquei pensando, esse filme deve ter sido um grande gatilho pra Kristen Bell, né? Que você lembra do vídeo dela chorando com a preguiça? Lembro. Eu acho que esse filme se inspirou nessa parte da preguiça ter um Instagram postando a foto com os defuntos, naquele grande filme da Chloe Sevigny, com as bailarinas crianças mega rival. Meu que Deus, sim, amo. Coisas tweetando mortes na internet e outras coisas. Ai, uma saudade. E aí, nesse momento também que a Sabatão tá contando o sucesso virtual, ela fala assim: ah, essa preguiça é macho alfa, né? E aí a gente cria o nome, a alcunha de nossa preguicinha, Alfinha. Alfinha. E a Alfinha fica pendurada na cama, Deus, com fura. E aí Sabrina Carpenter começa a rondar, né? Ah, e aí, Alfa, não sei o que, será que eu posso levar pra dar uma volta e tal? E aí vai rolar um festão, né? Na fraternidade. Uhum. Enquanto isso, Emily encontra uma matéria do vendedor de animais exóticos que foi encontrado no armazém. E o engraçado é que ela encontra a matéria como? Tava lá aberto no médico. Tava lá aberto, a preguiça que deve ter pesquisado. Sim, com certeza. Gente, a preguiça usando o Mac é tudo pra mim. É tudo pra mim. Só com a unha, assim, ó. Gente, a hora que a preguiça tem um momento de revelação, que ela vê a foto da Emily com seu vendedor, seu captor, ela e descobre que ela não puta. É do bem. Aquilo é o que eu chamo de absolute cinema. Mas essa preguiça é problemática. Ela vai no sangue nos olhos, ela mata todo mundo e não mata a piranha, a garota da foto. E quando ela encontra a garota da foto é a dona dela. Ué, mas tem que matar. Mas ela ficou com ódio da menina. Ué, mas ela ficou com ódio porque ela viu, ela não é tão do bem assim, mas ela tem que ascender ao poder pra continuar com a vida boa que eu tenho, né? Pode ser, pode ser. A menina que alimenta ela, você acha que ela ia matar tão fácil assim? Ah, não. Sabe o que é? É que esse filme, ele tem um problema, que ele não tem história. E aí, ele começa a enrolar, assim, ad infinito. Na verdade, é tudo muito rápido, apesar de parecer lento. Quando acaba essa sessão do negócio do videogame, do jogo, da piscina, já vai pra festa, e dessa festa a preguiça já começa a tentar matar todo mundo, inclusive a dona. E essa festa, essa morte aí, dessa confusão, dura 40 minutos, entendeu? É, a reta final é bem arrastada. É. Mas até aí, até eu achei até que foi bem rapidinho, assim. Até os 40 minutos, o filme, as coisas vão acontecendo. Depois começa a arrastar. Muita ref, né? Depois de filmes de terror e tal. Porra! Mas, cara, a atuação da preguiça no Mac, porque assim, não é só tipo ela tá ali parada na frente, ela mexe o mousezinho. Aí quando ela vê a foto, ela começa a lembrar do homem bebendo, jogando coisa nela. Aí ela fecha a tampa do Mac com ódio. Aí faz uma cara assim de... É muito bom. De potássio. Eu nunca imaginei que um fiapo de manga pudesse estar tão bem. Porra, e muita referência, né? A filmes de vingança, né? Que as pessoas ficam ali relembrando o que sofreram e alimentando aquele ódio. E vai usar aquele ódio pra ir atrás da sua vingança. E aí a nossa grande heroína Sabrina Carpenter tá ali observando a festa, né? Tomando um escoró pra... Não, cara. E alguém dá alfa pra ela, fala assim, cuida aqui rapidinho. Ela, ai, tô com o coração muito excitado e tal, começa a pegar. E aí a gente tem um momento muito tenso do filme, muito triste pra mim, realmente, de... Que é o abandono de alfa no meio da floresta, né? No meio da floresta, na esquina da casa. Tipo, mano... Se fosse no meio da floresta, eu ia falar, fui... Valeu, obrigada. A Sabrina ainda fala assim, é você ou eu, né? E aí você vê a Alfa lá sem chão, no meio das folhas. Aí bota a Alfa na lixeira, na perto da lixeira, da caixa de correio. Tipo... Ai, gente. E aí a gente começa a ver as luzes dos carros passando e a Alfa de isolê. Sabrina volta, pega um macho avulso, começa a agarrar. E não, aí o Alpha cara vai foi seduzido porque ela entornou bebida na própria roupa. O cara ficou seduzido por isso. Ah, você nunca ficaria seduzido por isso. Pois é. Eu, inclusive, todo mundo que eu fiquei na vida foi porque derrubei bebida na própria roupa. E eu não consegui me conter. Isso. E aí, Mina, Alpha sai se arrastando pela rua, esse grande trajeto até a casa, né? E de repente vem um carro na direção de Alpha e a gente pensa assim, não acredito, já vamos perder a heroína nesse momento do filme. Eu fiquei tensa. Bichinho, ela faz uma cara... Mas, Alpha Bolt, né? Ela corre que nunca vi, né? Sim. Porque eu achei que ela só tinha entrado embaixo do carro e ia matar o cara. Mas não, ela já tava dentro da casa. Tipo... Ela é muito rápida, gente. Real, oficial. E eu fiquei embasbacado de ser o entregador de pizza no carro, né? Que geralmente é só na moto. Nos Estados Unidos deve ser outra realidade. Pois é. E aí Alpha entra no quarto Sabrina Carpenter, discretamente, malandramente, põe um Boa Noite Cinderela no Red Solo Cup da garota, né? Enquanto ela tá passeando. E aí quando essa menina toma bebida... Aliás, ela toma um comprimido gigante, né? No meio de uma bebida, não percebe. E aí já começa a ficar doidaça, vendo o mundo... Né, fora de foco. E aí quando olha pra frente, tá, eu falo, eu queria um remédio desse, porque geralmente remédio assim que dá sono, né, você toma e vai aguardando ele fazer efeito. Essa aí tomou numa golada. Uhum. E o negócio já começou, porra, a passar mal. Seria meu sonho? Porra. É, o Miozan mesmo, que o povo fala que é maravilhoso. Se eu tomar 10 da noite, eu só vou dormir 2 da manhã. Meu Zan também não funciona pra mim, não. Meu Zan é, já é água, já. Drogas pesadas. Menino, agora... o Dona Arém eu posso tomar a hora que eu quiser. E se eu continuar aqui conversando, eu vou embora a noite inteira. O pessoal fala, não toma quando estiver andando, dirigindo, que tu vai desmaiar, vai passar mal, vai ficar... Não sinto nada, tá, pô. Ah, mas você fala isso, mas você já dormiu no podcast, né? Ah, mas aí não precisa de remédio. Para dormir no podcast, não precisa de remédio. Você precisa estar muito cansada. Entendi. Eu amo que essa cena da Alpha pós-drogagem dela tem referência ao Blink, né, do Dr. Who também. Porque vai acendendo a luz, ela tá sempre numa posição diferente, tá pendurada no teto. Gente. Aí de repente tá na beira da cama. Esse aqui era o Blink, mas aí de tchô. Também. All the small things. Amo. E aí a Alpha chega com seu olhar indefectível e mata a Sabrina. Eu gosto que o pessoal do efeito desse filme é tão vagabundo que não bota a Alpha pra cortar uma cara. É tudo no peito, é tudo aquela bucha de sangue no peito. Não tem um lanho numa cara. Pô, mano, faz um lanho na cara de alguém pelo menos. A bicha com a unha daquela não dá uma lanhada. Né? Olha. Podia ser o novo Fred Krueger. A ideia no meio do peito também, né? Uhum. Não, e tem uma cena nesse filme que é mais pro final, que ela mata todo mundo e depois ninguém tá morto, só a boy cedo. Eu fiquei assim, ah, gente, mas ela furou o peito de um, furou o peito de outro, furou o peito de outro, foi até com a boy cedo. Quando a boy cedo conseguiu matar ela, entre aspas, e morrer, todo mundo tava com, não tinha ninguém com sangue. O quê? E a festa acaba, né? Tá sem luz, de repente teve um blackout. E aí a Emily tá, cadê a Alpha? E a Brianna fala, nossa, que pena seria se a nossa preguicinha, nossa mascote fosse atingida por um raio, né, minha irmã? Mas fica tranquila, eu te faço companhia no lugar dela, te amo. E a Emily sai louca na chuva. Sendo que a Alpha já tinha matado mais 5, mais 6 pessoas já lá dentro. Não, só essa menina cá. Não, ela mata a menina que tá no quarto triste. Aí você vem me ver, Alpha? Você vem ver como é que eu sou, me dou um abraço? Não, não é. Sabrina Carter era amiga da principal, pô, era loira. Então, mas ela só mata a Sabrina, com... até então. Não, ela mata a Sabrina e começa a matar todo mundo na casa. Então, mas quando isso aí é depois apaga, dessa festa. Que é, depois dessa festa, ela... assim, a festa acabou a luz e aí continuou. É depois dessa festa, no mesmo dia, no mesmo minuto. Não, então, mas eu tô dizendo que depois da festa, a Emily fica procurando ela, não sei o que, ela ainda não matou ninguém. E de repente a Alpha aparece e fala, ai, você ficou com medo, ao fim. Aí a Alpha tá com as unhas todas e tal. Aí no outro dia já é dia do jogo. A Alpha tá apitando as coisas e tal. Não morreu mais ninguém além de Sabrina. Aliás, lindíssima. Apito com o apitinho dela, gente. Ai, gente. E a véia, como é o nome da senhora? Balbrica. Dona Balbrica tá com o Alpha no colinho, assim, falando... Ai, depois ela faz cavalinho também. Tá vendo? Balbrica é ótima. Sim. E aí começa uma busca muito fervorosa das meninas. Cadê Sabrina Carpenter? Sumiu, meu Deus. Tô muito preocupada. Foda-se, né? Tipo, passa o tempo. Elas estão lá fazendo campanha. A Alpha tá no carrinho de brinquedo. Não, mas enquanto tá tendo essa cena do jogo de queimado, a Alpha tá matando metade do elenco. É, não, é a partir daí começa a montagem. Fiquei confusa. É, mas a montagem é assim, ela tá tendo o jogo e as pessoas estão morrendo. E a Alpha tá no colo da mulher, da Balbrica, mas tá matando pessoas. Eu falei, não, caralho, multiverso. Mas isso é tipo a representação do tempo passando, não é que era tudo durante o jogo. Ou é uma referência a Pânico, são dois assassinos. Também. Pode ser, pra pode mim, ser essa sequência de mortes avulsas só ficaria melhor se eles botassem mangas de fora das paquitas. Ah, ia ser maravilhoso. Bateu. Valeu. Ia ficar muito foda. Muito ia ficar foda. Muito foda. Não, e aí é isso, eles vão mostrando os dias que estão passando. Tanto até a eleição, festa do pijama, não sei o quê. Aí começa a matança. Porque a Alpha fala assim, ah, eu tô entediada. Esse negócio só de fazer campanha pros outros e tal. Não tô gostando, não. Aí que a menina fala, Alfinha, você vê aqui. Aí a Alpha empurra o saco de dormir da menina do telhado. Aí o povo fica, vocês viram não sei quem? Você viu Tereza? Você viu tal? Aí mata a menina na bola de pilates, depois mata a outra no banheiro. A menina do banheiro foi a única que apareceu, né? Sim. Porque as outras estão com a boca na boca. Nossa, porra, tem uma que ela costura a boca aqui. Nossa. Cara, mas assim, pensando agora, onde é que ela botou? Será que ela levava pra floresta os outros? Não sei, caralho. Não sei. Como é que ela com 10 quilos levava as mulheres, né, de 70 quilos? Essa aí é a magia da Disney. É a Marvel. Agora eu fiquei pensando o seguinte: todas as vítimas de Alpha são eleitoras de Brianna ou ela não fazia distinção nessa parte da montagem? Ela não fazia distinção, ela tava matando aleatoriamente, porque ela só tava matando por matar, que ela é psicopata, né? Eu queria saber se a Mandy se sentiu homenageada pela cena que a Alpha tá escondida entre os unicórnios de pelúcia. Ah, eu amei muito essa cena. É referência também, né? Tipo Chuck, sei lá. Porque ela tá lá paradinha, igual um brinquedo daquele de parque de rua, que Sim. você tem que escolher o brinde. Ela tá lá igualzinho um brindezinho camuflada. Tipo, ninguém vai me ver aqui. Eu achei uma referência a Megan. Pode ser. Eu achei uma referência a Megan essa cena. Quando a Megan fica lá com todos os brinquedos avulso das crianças, sentadinha. E ela é uma assassina. Igual a preguiça é uma Sim. assassina no meio dos brinquedos. Menina, eu tava vendo que tem outra cena aqui que a menina tá jogando queimada e cai de boca no cocô de preguiça. Ah, é a vilã, né? É, Mark Kelly. Ah, eu amo que tem uns balão rosa na frente da casa da fraternidade, que eles não murcham nunca, eles ficam lá dias e dias. É, nem dá pra perceber que isso foi gravado um dia ou dois, né? Mas... a casa é cara, né? É, mas o número de seguidores só crescendo, né? As meninas lá comemorando, dona Balbrica com a Alpha nas explodindo. É isso. Pois é, ainda tem esse plot twist, né? Depois a gente descobre por que que Dona Balbrica tava tão empenhada nessa votação aí pra desbocar a família. Nossa, outra história com todo sentido do mundo, né? Sim. Até Emily não viu sentido, né? Exatamente. Morreu foi pouco, Dona Balbrica. Enfim. Aí tem o momento da bebidinha, a Alpha tomando um sol com a baceta e tal, né? Tomando uma serva. Tudo pra mim, de chapéuzinho, gente, perfeita. Arrotando com baceta. Sim. Aí lá vem a chata. Lá vem a chata. Mais ambientalista, had enough, né? Ela chega e fala assim: olha, chega. Já vem a Greta, né? Mas, exatamente. Ela chega e fala assim: Emily, acabou essa palhaçada, eu vou levar a preguiça embora, vou denunciar pro Ibama, vou levar o Ifan. Ela pertence à natureza e tal. Aí elas começam a brigar, uma puxando a preguiça pra um lado, a outra preguiça do outro. Preciso dela, não sei o quê. Aí Matt, eu não acredito, você faz tudo por likes mesmo, você tinha que ter vergonha de você, sua piranha e tal. Aí caça like na Vanessa, né? Exato, caça like. Não, e aí tão caça like que a preguiça, ouvindo isso, ela pega o celular da garota, joga na rua, fala assim: vai lá pegar, vai. Vai lá, vadia. E aí a gente tem um momento que a Amanda mais gostou do filme, né? Que a Madison dá um passo pra rua e de repente surge um carro a 180 por hora. E o time é maravilhoso, cara. Claramente, a menina alfa. Contratou um piloto de Fórmula 1 e falou: Gabi, como você passar aqui tal hora a 180, que eu vou tacar um celular na frente, quando eu tacar o celular, tu vem. Porque assim, é uma sincronia e o carro surge de absolutamente lugar. Não, e elas estão no quintal da fraternidade. Elas estão na garagem da fraternidade. Tipo assim. Exatamente. Porque o carro passa 180 ali. E ele só passou correndo e foi pra onde? Porque ele entrou dentro da casa com o carro e tudo? Não, porque tem um corte seco maravilhoso que já aparece a ambulância e ó, Dona Balbrica com paramédico falando assim: ela teve sorte. Sim. Eu pensei, ela teria só se ela tivesse sido o caminhão atropelado da paixão, né? Não é. Ela é muito e aí sortida. Foi uma clara referência a Meninas Malvadas, né? Sim, Regina George. Não, e as meninas ficam assim, ai. No jeito que ela foi atropelada ali, era no mínimo, tinha que estar em coma, no mínimo. Ah, mas ela deu sorte. Deu sorte. E aí a Emily vai pro hospital com ela. Também não aparece a Emily indo, né? A gente só tem que acreditar que ela tava na ambulância. Emily e a Brianna fala. Sim. Disseram, né, menina? Falaram assim: então, menina, ela tá indo pro hospital com a irmã dela. Uhum. E aí a Brianna fala assim: é agora que eu vou ganhar, que essa garota não vai nem votar a tempo da eleição, ninguém vai poder votar nela. E tá tudo resolvido. É isso. Tururu. Aí a gente vê Madison no hospital, né? Com um nebulizadorzinho assim, umas escoriações. E Emily falando: você tava certa. Pra mim, ela tava com os dois braços quebrados. Que verídico. Porque depois eu vou contar por quê. Porque pra mim ela tava toda quebrada, tava igual. Sabe aquelas pessoas que aparecem com gesso nos braços e nas pernas? Pra mim ela tava assim. Aham. Uhum. Uhum. Mas depois a gente descobre que ela tava melhor que muita gente nesse elenco, né? Porra. Ela é muito sortuda mesmo. E aí a Emily fica assim: ah, amiga, eu não vou sair do seu lado, acabou, eu não vou mais, né, só queria que as pessoas gostassem de mim, mas não vou mais lutar por isso. E aí a Madison fala assim: amiga, vai sim, vai atrás do seu sonho, eu tô bem, fica com a gente, preguiça esse diálogo que você quiser. É muito ruim, é tipo, faltou assim, tocar uma música, sabe, uma música de fazer você chorar. Dela fala, fazendo discurso de você precisa ir, lutar pelo seu sonho. Mas essa garota é só textão, que já batido. É só textão batido que essa menina solta. Ela não mostrou em momento nenhum. Tipo, logo no início, quando ela fala: amiga, você é melhor do que rede social, você não precisa de rede social, eu quero provar quem você é. Ai, gente, pelo amor de Deus, para. Vai ser poder, ninguém fala assim. É isso, ela fala de um jeito que tipo, sabe, filme pra educar criança nas escolas? Crianças, saibam que vocês são mais importantes do que redes sociais. Não use drogas. É sexo, é aquela com camisinha. É aquela velha história, né? Quem escreveu o roteiro sobre jovens foi uma pessoa de 67 anos. É isso. Exato. Adoro Catfish. E aí, de volta na Fratê, Dona Balbrica tá vendo um monte de fotos das meninas levantando a tacinha em respeito. Tá toda a construção, né, do sonho dela, que a gente vai descobrir mais tarde. E aí, sim, a gente vê a menininha falando, Alfa, você veio ver como é que eu tô, amiguinha. E a Alfa tá lá toda fofinha, subindo a escadinha do beliche. E aí, a gente vê também altas cenas, né? Uma no chuveiro ouvindo umas coisas. É que ela mata mais gente antes da eleição, ainda por cima. Mata mais quatro. É, eu não sei garantir. De onde surgiu tanta mulher, inclusive, né? Porque a Alfa matou umas 47. Sim, e tem mais um monte votando depois. 250, era. Tinha 250. Caraca, faltou até quórum depois pra fazer votação. É que entrou muita mulher quando a Alfa entrou. Elas foram fazer o rush, né? É, e elas vão votar ainda. Tem umas 27 ainda. Tem mais. Pra alegria de boiceta, né? Que é aquele tanto de florzinha que elas botam no jarro, fica 3 horas contando. Não, e detalhe, quando começa a botar as florzinhas no jarro, só vem florzinha branca. Aí na hora que vai fazer a contação dos votos, a contação é ótima, a contagem dos votos, sai 4 florzinhas brancas, o resto é tudo rosa, sei lá, roxo, sei lá o que foi. É porque as meninas mudavam de cor a flor, entendeu? Elas fingiam que era branca. Sim. E como era. Inclusive, eu amo que a Alfa mata a menina na banheira com uma esponja rosa. Sim, enfiada no cu dela. Exato. E a gente vai ver a noite da cerimônia, tá todas as meninas de roupa de culto vermelha, com os capuz, vela vermelha. Gente, tava muito, muito aquele filme de Invocação do Diabo na Fraternidade, que tem o homem dos Jogos Mortais. Como é que é o nome daquele filme? Eu esqueci. Você sabe qual é, né, Léo? Eu sei, que tem a fraternidade dos homens, que quer acabar com as mulheres, que é um outro filme também que quer lacrar e não lucra, né? Porque muito chato. Nossa, o filme tinha tudo pra ser maneiro, mas eles no final forçam tanto o negócio que fica chato. Lá cresci demais. Não, e eu amo que essa cerimônia elas vão lá, ficam não sei o que, e falam, ó, meia-noite vocês vão pôr a florzinha. E aí elas ficam lá fazendo o quê? Até meia-noite? Porque elas, né? Ficam uma hora olhando pra cara se pegando, Se fosse, né? Podia mostrar no filme, mas beleza. Não, e aí fica, ó, a Emily nem tá aqui, amiga, você vai vencer, não sei o que, Brianna toda feliz. E tipo, nessa hora elas já começam a pegar um monte de coisa da jarra, então assim. Não entendi realmente essa dinâmica da votação. Pois é, não funciona. Eu fiquei confusa a beça, porque quando a menina tá chegando, a Balbrica abre a porta pra menina. Vê a menina chegar e abre a porta pra menina, correto? Uhum. Só que depois, quando a menina ainda tá indo pro negócio, que ela tem que vestir a roupa, a Balbrica já tá passando com um jarro lá fora. Eu fiquei assim, acabou a votação, caralho. Continuidade nesse filme apenas não existe, Érica. É isso. Fiquei confusa. Tem que aceitar. E aí a Emily chega em cima da hora, né? Fala, eu estou aqui, pode botar em mim, garotas, não sei o que. E começa essa coisa, cada uma jogando uma frozinha e falando, né? Eu quero mudança, muda Brasil, não sei o que. Estamos cansadas. Isso é pela família, que show da Xuxa é esse? Não fiquei famosa. E no quarto, fiquei famosa, mas não rica, né? No quarto, a Alfa pega o celular, liga o Waze e põe Go. Ela dirigindo o cabelinho, balançando ao vento, gente. Gente, com uma clara referência à Megan novamente, né? Tá vendo aí? Sim. Megan arrasou. Aliás, esse filme tem muitas referências, tá? A filmes de terror, porque a gente não tá falando. Mas vários a filmes de terror e a vida da Érica, né? Que também identifiquei isso, que quando ela tá puta no computador, é claramente a Érica com o computador dela. Muito sofrimento, me identifiquei muito com a preguiça. Exatamente. Mas tem essa referência aí a Mega, e eu falei, cara, eu não acredito que ela vai dirigir, sério. Eu tinha falado pra Amanda, segura que vem aí, minuto 44, eu acho, sei lá, que eu falei pra ela. Meu Deus. O bicho vai pegar. Não, gente. E a polícia? É o auge, o ápice, o tudo pra mim. Porque primeiro a gente vê a mãozinha passando a marcha. Oh. Aí de repente o carro sai. E aí a gente pensa, não vai mostrar o resto. Tá ela com cintinho de segurança, cabelos balançando ao vento, assim, segurando o volante. Ah. Gente, ela é anatomicamente impossível de uma preguiça dirigir um carro. É impossível. Porém, eu crio com todas as minhas forças. Sério mesmo. Lógico, é porque a Alfa é uma preguiça diferente, né? Às vezes é um carro adaptado, né? Pode ser acessibilidade, né? Acessibilidade da preguiça. Você não viu quem era a dona do carro? Exatamente. Exato. Foi um pouco preconceito. Sendo que a dona do carro era a dona da Alfa, né? E no carro dela, que ela chega do hospital. Era, eu acho que era. Ah, é verdade, é a dona da Alfa. Mocarrão. Uhum. Eu fiquei assim, sabe, ela não era meio pobre? Não era excluída? Eu te falei que o vendedor queria ela porque sabia que ela tinha dinheiro. Ou se, ela, se ele viu o carro dela lá fora, com certeza ele sabe. Aí sim, explica muita coisa. Ela só era sem seguidores, Érica, não era pobre. Menina, mas... e aí enquanto tá rolando uma festona, a Alfa tá sendo perseguida pela polícia. Então, mas me lembra como é que terminou essa perseguição? Porque eu lembro de Alfa chegando no hospital e a polícia... É só atrás. Isso. Ela chega, a polícia... A polícia abre o carro, não tem ninguém e foda-se. Isso. Ah, verdade. Verdade. Eu lembro que eu olhei essa policial e falei, essa mulher não é meio estranha, essa policial. Ela é só genérica mesmo, na verdade. É, do Pânico, né? A mãe do Clay. É isso que eu ia falar, é a mãe do Clay genérica. É isso aí. Não, mas enquanto isso na fraternidade tá rolando um... muito divertido. Porra. Muito legal. Que é o chuveiraço. Chuveirão do Gugu. Ah, gente, eu adoro que ela fala assim. Você confia que eu não vou te queimar? Comandando. Lógico, né? O boy cedo não perde uma chance de pegar essas meninas peladas. Porra. Só que não estavam peladas, só estavam molhadas. Só toda ali cagada. De olho nas menininhas. Caralho, não faz sentido nenhum. São mulheres adultas. Fazendo uma brincadeira idiota, vestidas dentro do minha amiga. Você confia em mim que eu não vou te deixar gelada? Confia em mim que eu não vou te deixar queimada? Gente, que porra é essa, gente? Ela nem tá com bêbada pra justificar essa palhaçada. Isso é o que o filme pôde mostrar, mas a verdade é que essas mulheres estavam tudo peladas pegando ali. A gente vai ver a versão Red, né? Em breve. Exato, versão X-Ray. Menino, tem um filme que eu vi, vou contar pra vocês essa barra. Um filme que eu vi que ele tem uma versão curta do Ben, assim, que é um filme, né, semi-descoberta. E aí tem a versão X-rated, que é tipo uns meninos tudo em Red volta de um biscoito, gozando no biscoito pro outro comer depois. Eu falei, gente, é. Peraí, mas isso aí não é Salt Bunny? É um filme de nadadores, vou te passar depois, tá? Esse conteúdo. Ai, me passa, por favor, fiquei interessado. Salt Bunny não é aquele. É Salt Bunny, aquele do menino lá. É, gozada do... na banheira. É, eu achei que era isso aí. Né? Mas esse filme vai bem mais além dessas gozadas aí. E passa isso, por favor. Gozada no biscoito. É, eu vou te passar também, Mindy. Passa sim. Passa em mim. E pra falar em passa em mim, né? Madison tá lá no hospital, sonambulização interrompida. E aí, a Alpha vai com tudo, escalando a caminha do hospital dela. Saca o celular. E tira uma selfie. E a menina não mexe o braço, a menina não sacode, a menina não balança a perna, a menina não faz nada. Ela tá toda quebrada. Tá. Era a única justificativa. Era a única justificativa. Ela tá toda quebrada. E a gente descobre que tinha um perfil Killer's Love, né? Sim. Onde ela tinha várias selfies com várias garotas mortas. E ela põe assim: o que, que eu devo fazer a seguir? Hashtag Let's Selfie, Animal Attack. Aí você vê que ela chama que era assim: idade com rede social, né? Pra fazer uma merda dessa. Parece Clapton Girl, que fica postando os roubadinhos da semana. Porra, amiga, você não faz comete um crime, tira uma foto e publica, caralho. Roubadinhos da semana. Sim. É. Furtinhos da semana. Furtinhos. E eu gosto que tem uma que é uma menina que ficava assim, cadê fulana? Aí ela bota assim, na foto, cadê fulana? E a foto da menina morta com ela. Assim. Sim. Tá aqui, ó. Gente, eu amo que a Alpha, depois da selfie, ela pega o travesseiro debaixo da cabeça da garota e asfixia ela. E a menina não mexe o braço, não mexe a perna, não mexe nada. O melhor de tudo é que esse plot vai virar, tipo, a menina é a Kate Winslet e fica 7 minutos sem respirar. Exatamente. Porra, exatamente. Isso aí foi foda. Não, e assim, é importante destacar... Não, né, inclusive, porque curou todos os braços quebrados, as pernas quebradas dela. Sim. Voltou pro lugar, né? É importante destacar que a gente tá em uma hora de filme nesse momento, e aí a Boyceta tá falando assim: caralho, meu, muito estranho, tá todo mundo sumindo. No Instagram da fulana falou que ela se mudou e eu não soube de nada. E assim, ninguém sabe mais dessas meninas do que Boyceta, que tá pegando todas, né? Uhum. Não, foi a única pessoa que sentiu falta da Juca Pessoa. Pois é. Porque a outra só sentiu volta das outras duas porque não foi votar nela. Na hora de votar, hein? É. E nessa hora, a Brianna encontra a menina que morreu com a esponja, né? E aí o bicho pega. Eu acho que o filme perde bem o ritmo a partir daí. Acho que a selfie realmente foi o aljão dele. Porque, como a Mandy disse, apesar de ter muitas referências a vários filmes, eu acho que eles começam a se perder um pouco nessa história que estava tão bem contada até então. Até então. Porra, que pena, é realmente, né, uma crema quebra da expectativa, né? Que total. Não, mano, tudo, todas as cenas começam assim, a ser esticadas de um jeito bizarro. Bizarro. Tipo, você vai ter uma coisa, aí em vez de ser assim, a menina lá, a boazinha, encontra a Markelle no banheiro. Salva a Markelle do ataque da preguiça, que precisa matar a Markelle, que é a vilã lá. Aí elas correm pro banheiro. Ela dá uma cadeirada na preguiça, viado. É, não, essa menina também é meio bibolar, porque ela dá cadeirada e daqui a pouco quer abraçar. Não entendo essa bicha também. Aí ela correu pro banheiro com o Markelle. Aí, gente, ai, Markelle, ai, vamos morrer, não sei o que, não vamos morrer, não, Markelle, não sei o que, nós somos irmãs. Chata pra caralho. É bom que elas estão no banheiro com a moto e começa a gritar de novo. Sim. Tinha que botar o negócio da Cristiane Tolone, né? Mulheres, irmãs, né? Porque o tempo inteiro é essa porra desse textão. Sim. Aí. Ela dá um tapa na cara da menina pra menina se acalmar e fala assim, calma, calma, porra, vamos lá pegar a arma da fulana, que o pai dela é bolsonarista, ela vai ter arma. Vamos lá. Aí se preparam pra sair, né? Nessa hora que dá um close nas duas, parece que as duas têm 40 anos, mas beleza, bafo. Aí elas saem, mas até acontecer isso, demora, tipo, 5 minutos. Era um bagulho que podia levar 2. E enquanto elas estão na busca da arma, o banheiro continua rolando lá. Chuveirão. O banheiro. Isso! E aí dá tempo da preguiça que tava babalada emocionalmente com a porrada da cadeira do Datena. E lá embaixo taca água quente na menina, a menina derrete no banho, a substância. Que porra é essa? Ai, mas eu amo essa cena que a Mega Ivo fala assim. Ai, gente, essa preguiça é como um Chuck fofo. É o nosso apelido pra ela. O que eu fiquei mais impressionada com essa cena do banheirão é que a menina começa a se queimar, ao invés dela sair do box, não, ela só se agacha. Ela fica embaixo. Não, e as outras vão lá pra baixo da água. Sim. Em vez da menina puxarem elas saírem de lá, não, elas ficam lá assistindo. Exato. Em vez de desligar o chuveiro, né? Caralho. E assim, e é muito mal feito, gente, porque assim, não é que as meninas ficam lá assistindo, pensando assim, ah, ela tá de frescura, ah, nem tá quente, não, elas ficam desesperadas gritando no mesmo lugar, tipo assim, todo mundo desesperado gritando no mesmo lugar. O sul do pica-pau, sabe? O sul do pica-pau. E nossa querida Alfa lá em cima, como, desencapando os fios. Nossa, gente. Cara, ela jogou água quente, ainda foi desencapar os fios enquanto essas mulheres estão correndo. Em vez de sair do banheiro. Dentro do banheiro. Elas estão correndo dentro do banheiro. É isso. É, aliás, esse banheiro é gigante, né? Só que não. Ainda tem isso. Caralho, gente, não faz sentido nenhum. Até porque a água tinha que estar no box, né? Mas aí dá um choque que mata metade do bota o resto do elenco todo. Exatamente. É, porque a partir daí fica só 3 pessoas no filme. É, morreu. Não, depois a Boiceta fala, morreu todo mundo. Eu, caralho, foi no choque, no box, que ninguém tava dentro do box, só a menina? Pois é. Que falou, caralho. Foi. Gente, e a Alfa sai pendurada num fio como se fosse um cipó. Nossa tazãozinha. Achei referência a Roar, da Katy Perry. Também achei referência a Roar. Enquanto isso, a Emily tá descendo as escadas com um revólver. E aí chega a outra menina que tava fora, chega a outra batendo na porta, né? Que eu acho que é... A menina chega, a Alfa pula no pescoço dela. E aí, a partir daí, começa a gente ser arrastada pelo pé. A Emily sozinha, gritando. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E nisso, leva uns, sei lá, uns 5 minutos nisso, que nada está acontecendo. Uhum. Alfa pega a arma, sai correndo atrás de sua dona no corredor. É uma cena também emblemática. E essa arma que parece muito de plástico? Sim. Muito. Aí a Emily fica lá presa no quarto. E também que quê, tem 147 balas, tá? 147 munições. Porque dá tiro, o filme daí diante é tiro atrás de tiro. E a munição não acaba. E Dona Balbriga o quê? Se embebedando, né? Esperando o resultado da eleição. Porque ela sempre. Mas essa, não, esperando o resultado da eleição, não, ela já sabe o resultado. Já acabou essa festa, sabe, comemorando tá o negócio. Ela só está triste. Porque ela não foi presidente. Como assim ela não foi presidente se ela nem estava concorrendo? Nunca votaram nela, né, amiga? Ela ficou triste por isso. Não, mas e a... Como é que eu vou votar nela, viado? Mulher, mas ela achou que uma hora ia reconhecer o talento. Acontecer. É, como dona da casa. Não, e a Emily recebe a selfie, né? Nesse momento de sua amiga com Alpha no hospital. Aí ela não, sai do seu quarto. Ela acha um celular da preguiça. Ela acha alguma isso. coisa que ela vê a rede social. Acho que é no Mac que ela vê. Não, é no celular mesmo. Ela pega o celular, né? No chão. Enquanto isso, dona Balbrica tá andando pela casa falando assim, garota, seu assassino, senhora, não sei. É muito maravilhosa essa fala dela, respeitosa, né? Com assassine. Mas quando ela vê a preguiça, ela fala, comigo não. E aí, gente, essa mulher começa um espancamento, Silvestre, sim. Que eu achei muito maravilhosa. O filme mostrou. Maravilhosa. Que é a hora que ela fala do You're Ugly, e ela canta a musiquinha. E aí, o filme poderia ter acabado aí. Eu acho que ele podia estender só mais um pouquinho, porque ele realmente pega muito a parte daí. Não, eu acho que aquela cena do final, mais da luta, outra luta final, que tem a preguiça atacar 300 pessoas, mata 300 pessoas, mas a outra parte final também da espada é maneira. Só que assim, podia ser aí e já ser a fuga, a galera chegar ali e juntar já a preguiça, entendeu? Mas sim. Não. Não. Tem que aí dona Balbrica vai atrás de Emily e fala, já matei a preguiça, tá tudo certo. Não sei. Abre a porta, Emily, sai aqui. Ela, não vou não. Sendo que ela que seu carro matando a preguiça, agora já tava com medo de novo. E essa hora que senhorita meio atacada, ela conta seu grande sonho, né? Por que ela ficou tanto tempo na casa? Não, peraí, Léo, você não vai fazer essa menina passar como boazinha, não. Essa vagabunda dessa protagonista, ela vê a Balbrica batendo na porta e ela, em vez de ir lá abrir a porta, ela fica assim, encebando, com medo da preguiça. Se ela tivesse ido abrir a porta, ela podia ter batido na preguiça junto com a mulher e matado a preguiça. Não, ela espera a véia morrer do lado de fora pra ela abrir a porta e ver, nossa, não acredito, você morreu. Mas a dona Balbrica falou pra ela que já tinha matado. Então, por que ela não abriu a porta? Por que ela ficou com medo? Pois e outra, é, essa aí... mulher foi atacada, ela podia sair com uma cadeira, igual ela fez pra aquela vagabunda na Martelli lá. Não, a cadeira dando a preguiça, gente. Ela deixou ela ficou trancada esperando a mulher morrer. Quando a mulher morreu, ela saiu. Aí não, a mulher não morreu. Mas ela não tava satisfeita. Ela senta e conversa meia hora com a mulher, até a mulher perder todo o sangue do corpo e morrer. Não, e detalhe, tem uma hora, né, no meio da conversa que ela acha que a mulher morreu. Aí fala, dona Balbrica, dona Balbrica. Ela, opa, tô aqui ainda. Aí fala mais um pouquinho e aí depois ela morre. Aí morre mesmo. Aí foi. E eu gosto que quando a pessoa morre assim, faz um barulho de esponja, né? Faz um negócio. Faz um barulho esquisito. Uma coisa baixinho, meio aquática. Amém. E dona Balbrica, a melhor pessoa desse filme, junto com o Boy Cedo. E morreu, igual, morreu como, Erika? Como todas as pessoas desse filme, com uma bucha de sangue na barriga. No peito. Mas antes ela fala, né? Passei esse tempo todo aqui achando que eu ia poder concorrer e ser presidenta. E aí me fala assim, ué, mas você nunca falou nada. Você achou que a gente... Não, concorrer não, era pior. Acho que ela fala assim. Ela queria ser nomeada. Eu me dar presidência. Mas como é que a gente ia te dar presidência? Vocês nem sabiam que você queria. Aham. É. E ela fala, a gente ia adivinhar que é uma mulher de 60 anos. Uma mulher de 60 anos. Filha da puta, essa protagonista é um lixo. Eu odeio essa menina. Olha. Ah, eu senti que a Erika se apegou muito à dona Balbrica. Sim, porque ela é da minha idade. E dona Balbrica revela que tinha um diploma de direito que ela não usou, né? Olha aí. Então, dona Balbrica sou eu. Erika é a própria dona Balbrica. Só vou chamar a Erika assim agora. Eu também, que plot twist maravilhoso. E a partir da morte da verdadeira protagonista do filme, dona Mayflower Balbrica, a gente tem retornos mil toda hora, porque a Emily fica dizendo, vou salvar fulana, minha irmã. O namorado vê o garoto... Instagram da preguiça assassina também, vai pra lá. Isso, ele tá lá na TL, aí vê Zen, fulano, não sei o quê. De repente ele fala, vixe, estranho esse post aqui, hein? Ao revoar a preguiça assassina. A preguiça lá com um monte de gente. Com um monte de gente morre. Eu gostei que a preguiça começou a seguir todo mundo, né? E as pessoas não se deram conta que o feed dela era meio estranho. Que coisa, né? Você vê como o algoritmo... Que a preguiça tinha um Instagram. Então. O algoritmo não tava mostrando os posts dela, né? É por isso que o Twitter não vai pra frente, né, gente? Uhum. Mas enfim. E aí vai todo mundo atrás dela e tal, fica essa perseguição, né? Uns discursinhos, não sei o quê. Emily falando aí, de liderança. Aí eu acho que a menina do mal volta de novo, Markelly, encheu o saco de as duas juntas. Ele cisma de botar essas duas juntas, não são chata, enjoado as malas. Aí já tá amanhecendo o dia já, aí finalmente aparece o namorado lá, ela bate no namorado, porque ah, é engraçado porque eu bati no início do filme, agora eu bati no final de novo. Não, e o retorno de Boy Seta com os cabelos tudo eletrocutado é um negócio assim único, né? Ela com a espada porque nas costas. Porque foi no costas. Banheiro. A espada na mão, só catando na mão. Gente, é. Ela falando, eu sou de preguiça. Ela tacando as facas na preguiça, tudo errado. Né? Foi ótimo, a preguiça desviando. Achei incrível. Desviando nada, porque ela tava atacando em cima da cabeça. Mas beleza. Ah, mas ela fingia, pelo menos, pra poder, né? Fingiu tudo. Mas aí tem a grande batalha, né? De Boiceta versus a preguiça, porque a principal não faz nada. Cara, antes disso, começa a treta. A preguiça mata o namorado, a preguiça mata a principal, a preguiça mata todo mundo. Aí tem a luta da preguiça com a menina, da Boiceta. Eu creio que essa luta ia durar... isso que era pra render, dura um minuto. É muito rápido. Pois é. É muito rápido. Fica lá a luta de espada com o Gifu da preguiça, preguiça fazendo Matrix, pegando a espada com as garrinhas de adamantio. É aquela famosa luta de que eu te mato, mas você me mata, mas eu te prejudico, né? É isso. É isso. Aí as duas se ferem mortalmente, com furo no peito. Aí quando a Boiceta tá quase morrendo, aparece a mulher do hospital com soro, carrinho, o cachorrinho de carregar soro dando tiro. Greta como? Gente, achei que Greta queria muito ser Jenna Ortega, né? Com sua aparição surpresa. Achei que foi referência de Jenna Ortega, total. Total. E aí ela dá os tiros. Quando essa menina parece dar os tiros, o que que acontece? Todo mundo que tava morto ressuscitou. Ressuscitou. Porque não tinha ninguém. Cura, né? Cara, mano, a preguiça matou eles. Eu vi. Não é possível que eu tô maluca. O povo todo levantou e pronto. Só tá bom e você tá morrendo agora. É todo mundo não, zumbi. Quando, pro 2 aí, pro filme 2. Eu fiquei em pânico. Como assim? E a menina que não tinha braço nem perna pra segurar né, uma preguiça, uma almofada, já tava andando. Dando tiro nos outros. Eu vou te falar, mais uma vez o plot se repetiu. O plot de Mayflower se repetiu. Porque você tava morrendo e eles estavam o quê? Conversando. E ficaram conversando um tempão. Até que você tá falando assim, gente, vambora, caralho. Tô morrendo, porra. Como que é? Choque de realidade. Aí eu vou voltar. Tá bom, filha. Foda-se. Eu vou embora. Eu tô morrendo, porra. Sempre a barra precisava a minha irmã, né? Nossa, e não faz sentido nenhum esse plot, gente. Forçaram isso por likes e assim, não tem sentido nenhum. Nada pra justificar isso. Eu acho que se a vilã tivesse sido vilã mais tempo nessa parte e tal, e tivesse tido uma morte tipo a última, teria sido, né, recompensador de alguma maneira. Mas só ficar nessa chatice, salvar essa garota, gente. Ou então ela fosse lá, ela fosse covarde, igual ela faz, que a menina vai salvar ela em um minuto, ela já fala assim, beijo e se fode aí. Sim. Se acontecesse algo que ela morresse, tipo, sei lá, tropeçasse e se fudesse, acontecesse uma coisa aleatória, ela morresse escrotamente, beleza. Ah, não. Fica. Nossa, mas aí Greta com um negócio de soro na mão ainda fala assim, vai lá, you go get her. Que nem falam pra Dua Lipa, né? You go girl, do nothing. Essa menina Greta, ela é muito perdida no personagem também. Que ela não gosta da preguiça, ela não gosta da menina, não gosta de ninguém. Mas aí toda hora, não, volta lá. Você quer ser famosa, não sei o quê, quer ser popular? Não, mas me deixa no hospital morrendo e vai lá ser famosa lá. Consegui o negócio da fraternidade. Aí agora, vai lá salvar aquela vagabunda que eu não gosto, que ninguém gosta, que eu falei mal o filme inteiro, mas vai lá salvar ela. E aí a gente tem uma cena muito longa da Emily andando pela casa, gritando pra Alpha. Aí Alpha vem da escada. É maravilhoso, Alpha na escada mas eu acho que a gente já tá cansado nesse momento, né? Porra, pra caralho. A gente tá se perguntando por que, Deus. E aí vem a outra garota. Aí tem o plot da tiara, né? Que é icônico. Porra! Porque a Alpha tá com a tiarinha e ela fala: This is my crown, né? Isso se mina crown. Mina crown. E aí a Alpha fala. Uma clara referência à Agatha. Sim. E Alpha fala que é uma luta justa, né? Com os olhos. E aí a garota joga a arma pro lado pra lutar de espada. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Nisso, Alpha começa a enforcar a outra. Aí Brianna sai correndo. Ah, sinto muito, se fudeu. Desculpa aí, voltou pra me ajudar, lá. Mas um beijo. É. E aí a Emily fala o quê enquanto é enforcada? Você quer essa tiara? Fica com ela, garotinha. Toma, enfia no cu. E aí ela crava a tiara na cabeça de Alpha. E Alpha como... E o fator de cura de Alpha trabalhando como nunca, né? Porra, loucamente, loucamente. Mas sabe que eu fiquei num misto de sentimentos em relação à Brianna, porque ao mesmo tempo que eu pensei, porra, filha da puta, né? Nem pra ajudar, somos irmãs, não sei o quê. Mas no lugar dela, tu me ia falar, ai, você é muito chata, amiga, tchau. Não, mas assim, eu não entendo a motivação da protagonista ser tão apegada a essa piranha. Que ela não, mal não conhece, não. Que é super escrota. Pois mas a menina meteu o pé porque a imbecil voltou pra salvar ela, foda-se, meu irmão, nem gosto de você, você voltou. É o esperado, né? Na verdade, a única motivação dela é que elas são irmãs de irmandade. Entendeu? É isso. Mamano. Somos amigas, tipo, somos irmãs. As outras todas que morreram, tudo balbrica, todo mundo era. E ela deixou todo mundo morrer e foi só essa vagabunda. Não, eu amo que a Alpha vem em cima dela, ela dá um tiro. Daqui a pouco ela dá mais 10 tiros. Gente, a Alpha trabalhando mais que Wolverine. Nossa, e a Alpha nessa cena com a coroinha toda ensanguentada, majestosa, levantando a mãozinha. Ah, a gente tem um momento do quadro, né? Muito importante, que ela vê o quadro do Panamá. E aí ela fala... Oh. E o ET chorando na bike. Nisso a gente perdeu duas referências legais, eu acho que... A selfie com a pessoa morta, com certeza Ghostface... E tem a cena de Halloween também, do Myers, que ela tem uma hora que... Ah, que ela cai. Ela cai e aparece lá mortinha. E aí depois, quando a protagonista chata volta de novo na janela pra ver, tá só ela escape de vidro lá e ela sumiu. Uhum. É, mas é porque essa referência é tão usada, tão batida, tão mil vezes, que... Ela é mais usada em filme de comédia mesmo, né? De tão batida que ela tá, então... Em filme de comédia, como Halloween Ends também, né? Que a Laura Strode cai da janela e some. Sim, exatamente. Que é um filme de comédia também incrível, né? Oi, É no Ends ou no primeiro? Gente... Não lembro. Só sei que acontece isso. Só sei que foi assim. É assim que começa, né? Uhum. E a gente tem uma passagem de tempo de um ano aí, ver as garotas, né, lutando muito contra a caça ilegal e tal. Seus balões rosas continuam lá na mesma posição, aí chegam as meninas... Vamos. Sobraram 4 pessoas na Irmandade. Apenas. E aí a gente fica, mas e Alpha? Aí ela só, nós somos irmãs, te amo muito, amiga, não sei o quê, vamos ali no chuveiro. Irmãs, somos amigas, somos mulheres, né? Cristiane Torlone de novo. Aí, vamos ali, Cristiane Torlone. E aí sobem os créditos, né? Ah, não, os créditos também. Antes de terminar, ainda tem mais um textão. Elas estão fazendo uma textão lá, uma baixa-assinado, marca a hashtag, fazendo, marca a gente. Fazendo fat, né? O tráfico de animais. E eu tenho que falar da referência, que a Erika falou assim, ah, quando chegar no final, então você me fala qual foi a referência, aquele início do filme, que eu não peguei. Que lá no início, no shopping, quando elas estão lá falando sobre rede social, que ela barra primeiro textão, elas veem as meninas andando assim e falam, ai, né... Essas meninas, né, 4 anos, não sei o quê, era gente, não sei o quê, fez um comentário assim. E agora no final de novo, aí vem as meninas... De novo. Aí ela, ai, 4 anos, era gente, né. Eu, gente... Aí eu fiquei, ué, mas não passa o ano? Depois de um ano? O que tá acontecendo, gente? Tudo é 4 anos, tá bom. Fiquei confuso também com esse tempo. Olha, parabéns, né, galera. Colocada nas eleições. Olha. Daí no pós-crédito a gente tem um monte de criança na floresta do Panamá, ouvindo um guia e falando, ah, aqui somos um lar de vários animais silvestres, plantas incríveis, insetos, não sei o que. Aí mostra o crocodilo. Com certeza americanas, porque eram completamente imbecis. Garo, a menina sai andando na direção do crocodilo no lago, e o homem fala assim, ah, só espera um pouquinho rapidinho que ele não vai te pegar. É isso. Fica aí paradinha, tá bom? Onde a gente alcança, fica aí paradinha. Que não, mas é pra poder não chamar a atenção do crocodilo. Só que o que eu acho melhor... O melhor dessa cena não é isso. O melhor dessa cena é quando essa imbecil se toca, que tá indo pra cima do crocodilo, ela não fica assim, toma um susto. As crianças não têm susto. Elas ficam com o cara assim, de foda-se. Tipo assim... É porque tipo, elas claramente estavam no fundo verde, né? Não estavam vendo nada. É porque parece que ela tá, a garota tá dopada. Ô, garota, vai morrer aí. Sim, e as outras crianças também, porque elas não têm reação nenhuma também. Ficam assim, atrás com cara de bocó. Claramente foram os figurantes que não pagaram direito. Falaram, só fica parado aí que eu vou falar meu textinho. E outra oportunidade foi perdida nesse final, tá? Porque a preguiça tá lá. Aí a menina, ai que bonitinha, essa aqui também é violenta. E aí, carinha, ela fala pra Alfa. É, e aí aposta a foto com a preguiça. Sendo que tinha que acontecer? Quando mostrasse a foto que ela tirou com a preguiça, o pescoço dela tá cortado e o sangue voando. Eu acho que eles não tiveram coragem de fazer isso com a criança, né? É, talvez. Mano, eles não tiveram coragem de fazer um corte na garganta, porque isso tinha que furar só o peito e não dava pro braço da preguiça chegar no peito da criança lá embaixo da árvore. Eles não tiveram coragem de cancelar esse filme, claramente não deu certo. Eles não tiveram coragem de cancelar. Que isso. Cadê o Zaslav, gente? Porra, não deixa essa parada sair. Aí nessa hora não parece. Mas sabe o que vocês revelaram nesse final? Esse final que a menina... Né, que a menina Alfa voltou pro Panamá. É que até então você tava achando que era a segunda assassina, né? Exatamente. Porque o que eu pensei? Não é possível que, vamos lá, né? Mentes pensantes fizeram uma reunião e falaram assim, ó, temos uma preguiça assassina aqui. O que a gente vai fazer com ela? Olha, acho que ela tem que ser abatida, né? Olha, a gente tem que ir nas autoridades. É, tem que mostrar que ela foi responsável por essas mortes aqui. Quem que a gente vai responsabilizar por isso aqui, tudo aqui? Não, nada disso. É, vamos pegar, vamos botar ela de novo lá no Panamá para ela matar mais gente, turistas avulsos, dopados. Cara, não faz o menor sentido. O pior não é isso. O pior é que sim, a preguiça tomou 49 tiros na cara, conseguiu se recuperar. Foi colocada naquela caixote, daquela caixa lá que não aguenta peso nenhum, como você falou. Foi mandada pro Panamá pelo correio, porque como é que passou com essa bicha pela fronteira? Ela não tinha conhecimento de porra nenhuma, essa menina. E aí, é isso, galera. Beijo. Greta, né? Greta passou xerecard em algum lugar. Eu consegui levar essa preguiça pro lugar. Porque, assim, mas o filme não podia matar ela, por quê? Porque o filme é pró-ecologia, porque aquela chata da amiga da protagonista, ela, o tempo todo, os animais têm que ir pra selva, lugar deles, blá, blá, blá. Então, não podia matar a porra da preguiça. Ai, ai, muito bom. Olha. E assim, eu não sei se vocês tiveram o prazer de conferir os créditos pós-créditos, porque tem a música da Alfa no final. Socorro. É o quê? Ah, é, tem a música. Inclusive, eu vou pôr agora o sing-along pra gente curtir junto. Meu Deus. Com essa incrível down, canção. Down the road. Tenho certeza que isso foi. Slow the road. Foi Léo que fez essa música, com certeza. Com certeza. E a Amanda virou pra mim. Nossa, você ainda esperou pra ver a cena pós-crédito? Eu falei, esperei. Existe. Amanda, pior que não foi eu que fiz. Eu gostaria muito. Oh, deixa eu botar aqui. Ah, Léo, faz down the road pagode na inteligência artificial, tô precisando. Pagode? É, porque tem várias versões, né? Eu quero a versão pagode. Vou fazer. Acho que fica boa. Espero que a live do YouTube não caia, né? Fácil, porque tá mostrando um vídeo de um filme acho famoso. Que acho que essa tá acho que é a expressão facial. You're so majestic and tranquil. No? Don't you think I'm just the cutest? Oh, ela na caixa. La selfie. Adoro. Eu não entendi porque essa menina gritou quando viu a preguiça no banheiro. Ela já seguia o perfil da preguiça. Anyway, three-toed sloth. It's a wild animal, M. Caralho, essa menina em inglês é pior do que ela dublada, caralho. Oh. Isso pulou, né? A preguiça? É. Sim. Adoro, vou levar seu breath away. É a mãozinha da preguiça. Eu acho que se a preguiça tivesse ido e matado todos os concorrentes e ganhado a eleição, isso é bom. Gente, a Alpha montava numa lhama. Ah, por isso que ela gostou. Hey, Alpha. Ela dirigindo. Hey, Alpha. Ah, tadinho. Fofa. Ai, é. Não, o Mendes tá atacando de DJ. Tá vendo? Tinha que ser, né? Mais clássico do que isso, não tem. Ah, eu queria a preguiça presidente e Balbrica vice. Eu acho que se tiver um spin-off de Balbrica, jovem, é ele que vai ver. Menino, já olha só. Olha que história muito melhor pra um filme que se diz de comédia. Se essa porra dessa preguiça vai pra lá, ela já é uma preguiça assassina. Aí ela começa a matar a concorrência da menina que é a dona dela. Ela descobre que a dona tem uma foto com o cara. E aí começa a matar todo mundo indiscriminadamente. Você acha que é indiscriminadamente. Mas na verdade ela já tá plantando o quê? Ela tá matando gente que não votaria em Balbrica. E no final a gente descobre que o próprio Schell e Balbrica estavam agindo juntas. Seria maravilhoso. Seria não ótimo. Vou negar, não. Seria ótimo. Eu tenho outro plot twist pra revelar aqui. Agora, último pra fechar o caixão. É, Balbrica, na verdade, é Belle Balbricker, o nome dela. Ah. E é essa personagem incrível de Porks. Mas pra sempre será Balbrica. Balbrica, sim. É Balbrica, mas em português é Balbrica, na dublagem. E é muito melhor do que Balbricker. E é isso. Caraca, vou ter que rever Porks agora. Achei que você queria rever Garras Douradas. Eu não sei se vai ser melhor do que esse filme, não. Não, acho que não. Acho que vai ser a mesma merda. Ai, ai. Deve ter de close errado. Puta que pariu. Não, eu vi a. Ah, muito Porks, close errado. Eu vi a Porks em casa com meu pai e com a minha mãe. Sim. Tá ligado? Eu também. Meu pai ficava. Como é que o negócio desse passa à tarde? Sei que eu nem. Porque a dona Balbrica pegava os jovens que ficavam olhando no buraco, se lembra? Quando o vestiário das meninas. E ela dava a toalha molhada na bunda deles pra eles saírem do lugar pra ficar vigiando. Menino, ele caos. Botava o pau no buraco. Sim! Olha. Olha essa coisa errada. Que momento, hein? Saudável. Anos 70, 90, né? Isso aí, galera. Todos tempos. Ai, ai. Enfim. É isso aí. Ai, gente, chegamos ao nosso. Considerações ao finais, notas. Derradeiro. Ah, e eu queria saber o seguinte: quando eu propus essa aventura pra vocês? Eu quero saber qual expectativa vocês tinham e se ela foi cumprida, como é que foi assim, essa expectativa de realidade. Sim. A minha expectativa foi cumprida. Eu achei que ia ser ruim e foi. Expectativas desleais. Eu acho que poderia ter sido pior. Mas talvez se fosse pior, fosse melhor. É esse que é o problema desse filme. Pois ele é. Não ultrapassa o nível da maluquice, entendeu? Mesmo olha, sendo uma preguiça, não sei o quê, ele não vai além. Ele podia ir um pouco além, sabe? Levar pra um pouco além. Tem muita cena dele que é só assim, ah, tá. Entendeu? Eu fui convencida quando eu vi a review do Google, a primeira review do Google sobre esse filme. Do ChatGPT. Que era maravilhoso. Tipo assim, honestamente, é o melhor filme que eu já vi, não sei o quê. E referências, e Cary Grant. Claramente foi a preguiça que escreveu essa review. Sim, e recomendo de todo o coração essa história profunda e instigante. Aí eu falei, pô, deve ter algum conteúdo aí. Prefiro ver para edificar. Sempre prefiro ver. Ah, não, mas a gente vai ler essa review, com certeza. Deixa eu achar ela aqui, porque... Essa review foi feita pela preguiça no fake, tá? Eu fiquei embasbacado, mesmerizado quando a mãe... Ó, uau. Nossa, uau. Este é honestamente o melhor filme que eu já vi. Foi assustador e ao mesmo tempo hilário. Eu estava prestes a gritar na beira da cadeira, mas quase fiz xixi nas calças de tanto rir. A dublagem de Tom Holland para a preguiça foi impecável. Cocô. O quê? Eu realmente pensei que fossem gritos de preguiça gravados. A preguiça era assustadoramente realista com seus fiapos de manga. Às vezes eu esquecia que era uma farsa. A atuação me imergia na história e todos os conceitos eram muito realistas. Alguns destaques incluem a perseguição de carro, olha aí, a rolagem da tora e os últimos momentos devastadoramente tristes antes que a preguiça fizesse suas vítimas. Também apreciei o realismo da Casa da Irmandade, muito realista, né? Cary Grant realmente me conduziu pelas complexidades do processo urgente. Cary Grant era preguiça? Que porra é essa? Dublada por Tom Holland. É, eu tenho algumas reclamações, no entanto. Por mais que eu ame Elvis, ele ter sido escolhido como irmã de uma fraternidade foi um pouco demais. Além disso, Meryl Streep cantando o hino do Sigma foi muito breve, eu queria mais. Nunca imaginei que as preguiças fossem tão espertas e pudessem fazer tanta coisa. Muito educativo, principalmente no que diz respeito ao idioma e às habilidades automotivas. O filme fez grande uso de elementos da cultura pop para se conectar com as gerações mais jovens. Adorei a moral de não se importar com o que os outros pensam. Isso apenas tocou meu coração. Recomendo de todo o coração essa história profunda e instigante. Olha, essa review é exatamente o que eu queria no filme. É esse nível de absurdo. Cary Grant, Tom Holland dublando a preguiça. É isso aí que eu queria. Mas o filme não vai além. Mas aí eu solto um negócio aqui que eu tava comentando com a Amanda, que eu achei assim, porra, será que vai ser o novo Huber? Não foi, porque o Huber é bem pior. Porque o Huber não tem graça alguma. O Huber é só genial. Eu acho que, assim, quando você falou que tava com medo de ser o novo Ruby e tal, eu falei, não, vou conferir. E aí, quando eu assisti, eu vi a cena da direção, falei, tá, não, temos um material aqui. Porque é isso, pelo menos a gente pode falar sobre, né? O do pneu não tinha que falar, gente, era só falar. Tristeza. É, exatamente. Só chorar mesmo. Exatamente. É sério. E Sasser, o que você achou? Menina, eu fiquei mesmerizade, né? Fiquei mesmerizado. Fiquei agora ele quer ver o filme da review aí. Ah, com certeza. Mas eu dei mole, né? Porque geralmente algumas coisas eu vejo dublado, principalmente coisas que eu vejo quando eu tô trabalhando. Mas esse não, eu vi em inglês. E depois que eu vi toda a crocância, a outra camada que esse filme ganhava sendo dublado, eu fiquei bem triste. Eu vou te falar, eu acho que ele é ele é um 3 legendado e um 6 dublado. Tipo assim. Ele ganha uma e eu tive um problema que a minha legenda não tava funcionando, a dublagem tava funcionando. Eu falei, Amanda, o filme não tem legenda. O filme não tem português. Ai, Amanda, não é possível. Não me diga isso. Aí fomos tentar achar, Amanda, tem legenda sim. Aí eu tive que reinstalar o app da Amazon Prime na TV. Aí apareceu a legenda. Aí que a Amanda falou, tem dublado e a dublagem é crocante. Eu botei no dublado, né? Sim. Aí já melhorou, porque eu tinha visto 20 minutos de legendado em inglês, né? Eu tava já assim, ai meu Deus, que povo chato. Mas aí cresceu muito no dublado. Eu achei a dublagem boa, eu achei uma dublagem digna de filmes dos anos 80 e 90. Sério, essa empresa de dublagem foi muito, muito zoeira. E assim, eles não são maus dubladores, entendeu? Eles estão zoando mesmo. Uhum. Não, quando a Amanda me falou do Sharecard, ainda tinha um tempinho pra gente gravar, eu falei, eu vou acompanhar agora com você, Amanda. Me fala a minutagem que você tá. E aí, quando eu fui vendo o PQP, e aí essas gírias da Boiceta falando mocota e não sei o que, eu falei, gente, não é possível o que está acontecendo. Mocota é bom. Mocota. No início do filme, ela fala a gíria do Nordeste, ela fala a gíria de todo lugar, Boiceta. É uma loucura. Tem uma hora que, tem hora, né? Que as estudantes falam assim, ai, que tudo é mara. Gente, que não é. Cara, é muito boa. A dublagem é muito boa. A dublagem. Não é aquela dublagem de Agatha, que é uma merda, entendeu? Que não tem vida, parece que as pessoas estão mortas. Então, não. E é localizado, né? Porque tem gírias regionais. Sim, pô. Eu achei incrível. Para a dublagem, eu dou 10. Empresa que dublou esse filme, você é maravilhosa. Queria vocês dublando tudo. Vocês são maravilhosos. Agora, o filme, eu dou uma nota, sei lá, de 10? 5. Olha aí. Então, mas eu vou te falar que, pra expectativa que eu tinha de um filme sobre uma preguiça assassina feita de manga, eu achei que, assim, de atuação, de produção geral, mesmo com os efeitinhos econômicos, não sei o quê, eu achei bem, bem decente. Então, mas eu acho que o problema do filme é o roteiro. Não são as pessoas, né? É sempre essa barra. O roteiro do Zinedia dirige bem, mas o roteiro dele é fraco. E aí o que acontece? Porque o roteiro se perde tempo com coisa nada a ver. E o roteiro não ousa em ser mais maluco, entendeu? Se ele pirasse mais, fosse uma coisa substância, o quê? Body horror. E fizesse mais coisa maluca e tal, eu acho que tinha sido mais, entendeu, com sentido. Seria mais, tinha conseguido ser bom, porque os atores não eram ruins, os personagens eram chatos, porque o roteiro era chato, mas podia ser um absurdo de chato, sabe? Ela ser, temos que levar o negócio de volta, que eu sou muito ecológica, e aparecer, sei lá, com os papagaios, os periquitos no quarto, sei lá, sabe? Mostrar a menina super exagerada, sabe? E extrapolar. A menina má ser tão má que faz determinado tipo de coisa, entendeu? Então, mas não teve isso. Foi só, assim, um filme normal de fraternidade, médio, com a preguiça. Estragou um potencial de uma preguiça. Talvez. Sim, tava tão bonitinha a preguiça, entendeu? Podia ter aproveitado melhor. Mas eu acho que a atriz pode fazer outras coisas, né? Melhor pra frente. Sim. Eu acho que ela tem uma carreira proeminente, né? De repente ela pode fazer Sorria 3, né? Porque Sorria 2 tá fazendo sucesso. Sim. Mas você acha que a Amanda que botou foto de Brobrica? Botei, tu viu? Toda mal brincada. A Brobrica parece a Coach Beast, sabia? Sim. Ou a Coach Beast parece a Brobrica, no caso. Sim, sim, é exatamente isso. A Coach Beast parece a Brobrica. É, pode ter sido referência. A roupa vermelha e tal, de coisa de futebol e tal. É meio Sul, meio Brobrica. Meio Dolly Parton, que? Meio Jolene, que? Entendi. Mas é isso. Acho que a preguiça agora vai disputar aí essa vaga no, nas premiações aí com Demi Moore, né? Porque terror só pode ter uma indicada, né? Então, sim. Vamos ver quem vai levar essa frente. Eu acho que a expressão facial de preguiça é melhor do que Nicole Kidman, que vai estar concorrendo aí, porque paga, né? Só fala. Ah, sim. Pois, isso aí, sem dúvida. Nicole Kidman, cadê o fiapo de manga de Nicole Kidman? Não tem. Então já saiu atrás, com certeza. Cadê? Não tem. Stop, isso, Nicole, não aguento mais essa mulher. É, gente, precisamos de mais filmes bons de terror, hein? Bons / trash. Agora, eu acho... Caramela, desculpa, chutei a preguiça aqui, ela vai me matar à noite. Ela se jogou na minha frente com tudo. Eu acho que a gente devia pensar num filme, quando surgir um que seja realmente pra gente assistir Together. Que eu acho que isso muda a experiência. Tá. Eu acho que muda mesmo. Então surgiram aí as traps de vocês também, né? Pra ver se a gente acha um filme aí que seja a cara de nós quatro. Não estamos prometendo nada. Exato, a gente não promete mais nada. Da outra vez a gente pediu pra indicar em saga, o povo falou Sonic. Tá arrependido. Olha. É, o povo quer, é troll no nível assim que nem a gente consegue ser. Uhum. Mas é isso, mas se tiver alguma crocância ali, a gente vai pegar. Exato. Se tiver algum outro filme estrelado pela preguiça, né? Com o Meryl Streep. Ah, sim, claro. Sabe um filme que eu queria ver, que eu acho que é maneiro? É o do Jeans Assassino. Jeans? Só que não. É Slacks, uma coisa assim, Slacks. E parece interessante. Blue Jeans. Mas assim, não tem no Brasil. É igual o filme das batatas, né? Que a gente espera 15 anos o Rock Soraya trazer. Nada. Ai, gente. Mas eu não sei, talvez Slacks possa ter no. Na Verde, né? Mas eu não sei, porque eu não frequento mais. Mas é que eu vi o pessoal do Trecheira falando, eu nem vi o resto do vídeo. Eu achei que tinha potencial. É, seria legal ser um do Prime que a gente pode até pôr na Twitch pra gente ver junto. Porque... Isso é. True. Isso é. Ah, mas no Prime filme crocante tem um monte, gente. É verdade. Prime, filme ruim que volta, o Prime é só isso. Prime, continua patrocinando nós aí pra gente fazer um bem bolado aí. Será que o Prime, nesse acordo aí que ele fez com o James Wan, não poderia fazer uma parceria de James Wan e Rock Soraya? Porra, seria. Hoje podia, né? Trazer talentos asiáticos. Poxa. Batata frita, assim, caraca. Mas depois do Mike Flanagan com a Nicole Kidman de Carrie, já não sei mais. Quê? Carrie Diaries, né? Isso, Nicole fazer a Carrie. Só tá faltando isso. Olha, cuidado com o Nicole, que ela é multifacetada. Ela vai fazer de tudo pra... Como ela faz de tudo mesmo, eu não duvido. Ela faz de tudo com a mesma cara. Eu vi um tweet que era assim, o Mike Flanagan após o anúncio de Carrie e tal. Aí ele chegando em casa e falando pra Kate Segal, amor. Aí ela, não vou fazer adolescente, não adianta. Ele, por favor, amor, ela, tá bom, eu faço. Ai, muito bom. Vamos esperar. O bom de sair... Ou vai ser Carla Gugino, né, menina? Ou Carla Gugino, exatamente. O bom, a melhor coisa de sair filme ou série do Flanagan é saber que a mulher dele vai estar envolvida. Maravilhosa. É verdade. Nossa, icônica. Icônica demais. Então vamos e agora ela tá fazendo incursões como diretora, hein, gente? Vem aí. O Mike Flanagan vai mandar ela dirigir as coisas, que ele tá com preguiça já. Podia botar o Mike Flanagan pra atuar, né? Com ela dirigindo. Exato. Quem quer, né? Eu. Mas, ó, quero saber onde é que o povo pode encontrar vocês aí nas lives, nos podcasts, né? Aquele momento do jabá, importante. Jabá. Ou é Padre Miguel? Ou escolhe. Fica aí o questionamento. Isso aí. Já vou falar logo, Mandy Aguiar no Instagram. No Blue Sky. Blue Sky, mesma coisa, Mandy Aguiar. Voltou pro Twitter? Não, eu perdi minha conta no Twitter, né? Na verdade, eu não tenho nem denunciada. Como voltar. Não, eu perdi o meu aplicativo de segunda autenticação. E aí eu não consegui contato com ninguém do Twitter, porque eu não tenho escritório no Brasil, né? É, porque o Twitter é só você sendo pago pra você conseguir resolver seus problemas. Exato, e aí ninguém consegue tirar essa porra pra mim, eu perdi minha conta lá. Eu perdi não, ela tá lá, fantasma, que eu não consegui... Na verdade, você ganhou. Ganhei, verdade. Ganhei qualidade de vida. É isso. Então não tô, mas tô no Blue Sky, tô direitinho lá. Até zoarem essa rede social também, eu vou ficar por lá. Sim. E diz que tu também tô no SED, por aí. Quando o SED, também, em algum momento, sim, né, retornar desse ato. É isso. Muito bem. Eu estou na Twitch, Erika Toretto. E no Blue Sky, Erika Toretto também? Ou não? Não sei. Pode ser. Não, acho que sim. Ou Bin Erika. Toretto. Não, por que é Toretto Erika? Não faz sentido. Toretto Erika, realmente. É Erika Toretto mesmo. É, e aí estou lá no Blue Sky, porque eu não vou voltar pro Twitter de jeito nenhum. Eu só vou lá de vez em quando pra trocar minha senha, né? Pra poder o Zincel não roubar minha conta. Amo. E é isso, né, galera? Na Twitch estamos também Erika Toretto, fazemos lives de terça a sexta. Possivelmente sempre de manhã, gente. Porque eu sou uma pessoa da manhã, entendeu? E é isso, muito obrigada. Muito matutino, né? Arrasou. Você, do Sassi? Menino, logadinho, né? Todo domingo, algum momento do dia. E é isso, simples assim. É. Ouçam o grande relato aí do filme feminista, né? Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, exato. Socorro. Vocês vão gravar sobre isso? Construído. Vamos. Já... Vamos. Eu tô bem emocionada, assim, porque eu vi uma review falando de Maníaco do Parque. Eu fiquei chocada com esse filme feminista que não é feminista, né? Que é e isso. Que é documento que é baseado em história real, mas também não é, né? E é um filme que não é um filme, né? É qualquer coisa. É baseado numa história inventada em cima de uma história real. Exato. É baseado. Exatamente. Gente, é bem icônico. Eu falei, pra quem fizeram essa merda então, caralho? Não entendi. A hora que a Giovanna Grigio pega um gravador e fala pra assassina assim, agora você vai ouvir a voz dessas mulheres que você calou, e aí bota lá as mulheres depondo contra ele. Mas também o que estavam esperando do homem que fez Susana von Richthofen, né? Aquele filme da Susana von Richthofen, né? Não, e tipo assim, a gatinha consegue uma entrevista exclusiva com o Maníaco do Parque, que ele fala que tem que ser ela que criou, né? Esse nome incrível. Sim. Essa e grande aí, personagem que nem existe na vida real, né? Exato. E aí no fim ela entrega pro chefe dela uma matéria que fala assim, ai, as mulheres, né, muito importantes, não sei o quê, várias perderam a vida, outras mesmo vivas continuam sem viver, não sei o quê. E ele falou assim, então, mas cadê a parte do Maníaco? Aí ela falou, essa voz ele não vai ter comigo. Ah, muito, eu acho que você foi o diretor, né? O público perguntando pro diretor, e cadê a história do Maníaco? Ah, e comigo você não vai ter isso. Eu vou botar uma mulher fake aqui pra poder ficar falando só dela, mas porque as mulheres são o que importam, mas as mulheres que morreram, não vou falar nada, vou dar nem nome, foda-se. que aí, né, grande respeito. Então. Bom demais. Gente, ó, vamos, eu não espero que seja mais de 10 minutos o comentário disso, hein? Que eu fico louca quando eu vou boto lá, que eu quero um negócio, ouvir um comentário de xingando alguma coisa, vocês falam 5 minutos e para. Vamos falar normal das coisas. Isso aí vai ser uma pauta de pelo menos 15. Amo, gosto assim. Pauta grande. Amanda, o filme é incrível pra você falar mal. Eu acho que você tem que ouvir lugar do cast, pelo menos esse pedaço. Já fica numerado lá, tem a... Onde não, começa, onde termina. Com certeza, porque ver esse filme, com certeza não verei de forma alguma. Meu amor. Não, e nesse episódio do Maníaco do Parque, a gente vai falar até bem de Agatha, né? Que eu finalmente vi prestando atenção. E você entendeu, né, Abrão? Pois é. Fiquei emocionada quando vi que finalmente me viu usar. Então vou ouvir também, Léo, comentando sobre Agatha, All Along, vi certo. É, vamos ver se o episódio seguinte eu vou entender também, vai ser bom, né? Senão... Ah, amigo, eu confio em você. Acredito que mas eu não falei mal da série em nenhum momento. Eu só falei que as pessoas estavam exaltando demais. Imagina! O Léo, ele começa assim, a série foi legal. Aí daí ele fala 5 minutos mal, que não entendeu, que achou estranho, que ia não sei o quê, lá. Aí depois ele vai e passa um pano de novo. Tipo, Léo, você tá enganando a quem? Ué, mas você, quando você gosta das coisas, você não fala mal também? Ué. Ah, Léo, mas você tá forçando por likes. Olha. Ai, ai. Então, só porque é, falei que não fazia sentido a mulher imitar a senhora Hart, a Erika disse que faz, porque ela é troll. Léo, olha só, a Agatha está imitando a Miss Hart, esse negócio do espírito. Aí, mas não entendi a motivação dela pra fazer isso. Meu Deus, Leonardo. É a Agatha, caralho, foda-se. 10 horas da noite, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Beijo, hein? Beijo, gente. O podcast de Agatha. Beijo! Olha quanta gente linda! Sim, olha aí! Do nada do Sasser numa fria ainda maior. Entrando numa fria maior. Tu viu, Sasser? Ah, lógico que eu vi, gatinha. Meu Deus. Mas o Sasser vê série de RBD na Netflix, né? Então, era limite não tem. Era essa Slaughterhouse. Limite, oh. Cadê? Sasser me fez ver Maníaco do Parque. Ele vê Slaughterhouse de menos. Deus que me perdoe. Mas Maníaco do Parque tá igual Coringa 2, né? Eu não vejo uma viva alma falando bem desse filme. Porque mas eu vi gente defendendo Coringa. Eu vi gente defendendo Coringa. A única que eu vi defendendo o Coringa foi Vanelli, que tentou, porém ninguém deu atenção pra ela. Eu amo o povo falar assim, não, gente, só não deu certo porque é musical. Aí vai vir o Wicked, vai fazer um trilhão. E aí, galera? Hein? Musical lacra e lucra. Gente, o problema não é ser musical, gente. O filme é horrível. Nem quem gosta de musical gostou dessa merda. Vai ser igual a segunda parte de Wicked, que vai ser uma merda foda, chata. Vai fazer um real. Olha, essa segunda parte aí, eles vão ter que dar o nome, porque não tem tanta coisa assim pra fazer, não. Mas o negócio é que também não tem como não terminar a parte 1 no Defy the Gravity, não tem como. Mas vai não terminar. Sim, mas o que eu tô falando é, não tem como não terminar, porque se terminasse antes, podia levar coisas pro outro filme. Só que o problema é que o outro filme vai começar com o Defy the Gravity e depois vai pro buraco, né? Não, assim, eu acho que For Good é melhor que Defy the Gravity. Eu também acho. Eu acho o final do Wicked ótimo. Mas a questão é, antes do final, é muito revival, né? Muita música que volta, que é cantada de outro jeito. Não tem. Mas eu acho que pra filme. Mas eu acho que pra filme vai funcionar porque a segunda parte do Wicked é muito falada. Ela é muito. Não tem muita música. Ela tem menos música. Sim. Então, para cinema, vai funcionar. Melhor do que no teatro. Eu acho. Eu não sei, não. Eu achava que tinha que ser um filme só. Ah, mas até eu também, né? Mas hoje em dia, nego só paga filme de 3 horas do Scorsese, que é uma merda, chato pra caralho. Ou então do Snyder, né? Pra jogar dinheiro no lixo. Adoro! Vamos ver o que essa menina protagonista desse filme horrível. Nada. Menina? Que menina? Ela tem o dobro da nossa idade? Que menina é essa? Então, cidade, eu dou velocidade de 80 anos, Erika. Mas ela tá acabada, ela tem mais ruga no pescoço que eu. Quem? Olha, é a protagonista desse filme. Lisa. Ah, ela é xoxota verde? Não, a Lisa é Lavaná. Gente, na boa, essa menina, mais velha do que ela, só a vilã. Na hora que ela pega... Vou te chocar. 26 anos. O quê? Caralho, tá destruída. Ela tem cara de 32, no mínimo. Meu pai amado. Não, vê a vilã. A vilã deve ter 30 a mais. Não é possível, porque a vilã tá acabada demais. A vilã, coitada. Naquela hora que ela pega o spray atrás da outra menina, da principal, você vê uma papada nela assim, bizarra. É que Laura? Não, como é que é? É Markelly. Brianna. Markelly. Ela é igual a Markelly, essa menina é igual. Até a atuação. É a rainha das novelas do Kauai, o Sassi. Markelly é a maior atriz que temos na atualidade. É a maior do Brasil. Fernanda Torres. 30. Não, Fernanda Montenegro chora perto da Markelly. Tá vendo? 30 a mais. Essa menina mentiu a idade, ela é gato, essa protagonista. Eu acho que ela deve ter 30 e a outra mentiu a idade deve ter 36. Olha aí, Léo, a Zérica também fala gato. Gato pra fazer Garras Vorazes. Ó, por incrível que pareça, vou jogar aí pro céu, hein? A pessoa mais nova daquele trio principal ali vai ser a Ela Ele. A Preguiça. Que é a Ela Ele. A lutadora de espada lá no final, Ela Ele. Ah, vamos ver a lutadora de espada. Porque não, acabou o final do filme, eu não sabia se era mulher ou se era homem. Desculpa, gente, não sou obrigada. É Lilian Hake. A pessoa Maria. Mais nova vai ser a Senhora Margarida, né? É, se bobear é. Não, a pessoa mais nova vai ser a gente que tá comentando. Não, Margarida é a Senhora Margarida, não é. Não é a, é a dona do... A Balbrica. É a dona do bordel. Ai, a véia. É, a Balbrica. Gente, vê a foto, caralho. Tem MDB, tem foto, mas não? Tá aparecendo aqui, não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver. Ah, eu não posso ver porque eu tô no celular. Ai, umas fotos também, que porra. Mas é um povo whatever, né? Nada. É, todo mundo igual, genérico, sendo que é todo mundo... É, um monte de Lucy Hale. Sim, um monte de Lucy Hale. Respeita a Lucy Hale. Não, preocupado com Lucy Hale. Não, a Lucy Hale nesse filme é lacrar muito, é ser nível Fernanda Montenegro. Total. Gente, na boa, eu gostei de dois personagens nesse filme, dois... Dois, caralho. Dois. Dois, caralho. Deixa eu ver é aqui. É só isso. Cara, não achei. Desculpa. Não pude reconhecer. Então tá, foda-se. Se for Zene. Eu não sei o nome da pessoa. Não sei nem se é mulher ou homem. Calma, calma. Tranquila. É Zene. É Zene. Zene. Tem... Zendaya? Zendaya. É Bianca Beckles-Rose. Essa é a sapatão. Bianca Beckles Rose. É boiceta, né? É boiceta. Eu amo boiceta. Infelizmente, é. Que poderia nunca existir, nem na ficção. Mas eu fui obrigada a gostar da boiceta no filme, porque não tinha ninguém que prestasse naquela merda. Verdade. Torci, inclusive, pra preguiça matar todos. Não. Essa protagonista me deu tanto ódio. Quando ela deixou a Balbrica morrer, porque ela ficou 30 minutos conversando com a mulher sangrando, sendo que a mulher já tinha falado, abre a porta, sua piranha, que eu matei a preguiça. Se ela tivesse saído e lutado, não, ela se escondeu pra mulher morrer. A mulher não morreu, enquanto a mulher não morreu, ela não sossegou. Ela ficou esperando, ficou trocando ideia pra mulher morrer. Tranquilo. Ficou 10 minutos conversando. Não, aí ela não voltou. Caralho, e a vagabunda, ela não saiu do quarto pra poder tentar salvar a Balbrica. Mas a piranha voltou pra salvar aquela vagabunda da inimiga dela. Ah, porque você é minha irmã. Né? Ah, pau no cu dessa ridícula. O que tá acontecendo, minha irmã? Gente. A pessoa não tem idade? Não tinha pauta. Porra, que o IMDB tem a porra da altura da pessoa e não tem o quantos anos ela tem nesse caralho? Ah, mas fudei, então deixa, Amanda, foda-se. Porra. Fudei, Bianca Beckles, João. Porra. Boiceta do caralho. Vai se foder, boiceta. Aqui, vou chamar de boiceta, galera. Porque eu não sei. Não quero cometer erro de gênero. The Movie Database, vamos ver. Amanda tá fazendo uma pesquisa intrínseca. É mais fácil achar quem é a Agatha Harkness do que achar quem é com a idade de boiceta. É coisa que ela tá empenhada. Porra, eu queria muito saber agora. Só de raiva, só de ódio. Vai achar a idade de boiceta e ela tava no Titanic, igual a Agatha. Olha. Caralho, eu botasse Bianca Delacroze Age. Porra. Bianca Della Fest. Bianca Della Fest. Como é que é o nome da Anja? Bianca Beckles Rose. Vou botar. Vou te passar aqui no. Bianca de trás pra frente. Vai ver aqui, ó. Aqui no chat. Bianca Beckles Rose. Bianca Del Rio. Beckles Raz. Chat GPT, quantos anos tem a Bianca Beckles Rose? Caralho, muito desesperada. Gente, a pessoa não é ninguém. Não temos uma biografia para Bianca Beckles Rose. Gente. Porra, você é muito. A pessoa não existe. Essa pessoa foi feita pelo Chat GPT. É assim, boa teta. Quem é o ator? Chat GPT. Dois, caralho. Ó, pelo menos. Data de nascimento, sem dados. Lugar de nascimento, sem dados. Ela simplesmente surgiu. Gente, essa pessoa não existe. É tipo o carro do Keto pelo menos. E Miss Mayflower é da idade da Erika. Adoro. 45? Ela é de 78. Não, ela é mais velha que eu. Um ano, mas é. Porra. Mas do jeito que ela tá acabada, Erika, você. Não, é garota. Ela morrendo, a menina falou, você com 60 anos. Gente, a menina já tá morrendo, ela ainda tem que arrasar, coitada. Porra, aí é sacanagem. É crueldade com os animais, caralho. Essa menina é muito cruel com todos os animais do filme, essa principal. Vamos, gente, vamos, que eu não quero ficar até 11 horas da noite gravando isso, não. Eu tenho filho pra criar aqui.